Energia. A Energia 97 vai te levar ao Electric Zoo. Para concorrer ao ingresso, fique ligado na programação. Quando você ouvir o novo som de Alan Walker, ligue 3284-7097 e responda 3 artistas online do Electric Zoo. O primeiro a ligar e acertar ganha um par de ingressos. Electric Zoo é promoção exclusiva Energia 97. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é a maior competição de estudantes do Brasil e este ano vai ficar ainda maior. Agora, os alunos das escolas particulares também poderão participar da OBMEP, que vai unir todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática. Diretores e professores, inscrevam suas escolas até 31 de março em obmep.org.br. Alunos, participem! A matemática quer somar novos talentos para o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. A energia que te move. Energia. Sábado, 8 de abril, a Audio Club apresenta a maior revelação da música da atualidade. Sophie Tucker. Sophie Tucker. A dupla de Nova York que vem conquistando as pistas de todo mundo. E mais. 12 horas de festa, 3 pistas e 8 DJs. Cool Kids, Trice, Soldeira, Léo Cury, Jimmy Soler, Késsia e o Esquenta com Don Dead no inédito Áudio Garden. Festa Drink, com o show ao vivo de Sophie Tucker. Sábado, 8 de abril, das 7 da noite às 7 da manhã. Ingressos à venda na Áudio Club e no site ticket360.com.br. Promoção Energia 97. 18 anos de estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo eu vou ficar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai ser minha piada, e o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio. Ah, se sou eu. 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio. Au, au. 97. Agora com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. Ah, tá começando a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97, em nome de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Extra, no Extra você faz economia de verdade. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, amigos. Ah, e hoje com convidado. Olá, viu, o Domênico? E aí? Ô, mano, Domênico, diga. Mota. Ah, gracinha. Tá o release do Ale aí já. Ale Oliveira, convidado hoje. É, já tá o release gracinha. Aí, eu fiz aí. Gozado, né? É, depois da manchete você fala, peraí. Ô. Como assim? Convidado é assim, pô. Depois... Ele. O Ale. Olha. Não é legal, não é legal esse tipo de coisa, não. Não é legal não você querer zoar o Alê. O Domênico mandou um WhatsApp pra mim hoje. Principalmente o senhor. Não, principalmente... Principalmente o senhor aí. Eu vi aqui na anotação do baile, tá com mais falta do que o Adriano quando era do Corinthians. É, rapaz. Aliás, aqui é o Jobson falando do Adriano. É, sujo falando mal lavado. Eu sou o Adriano. É, Basílio. É, pode ser. Hein, mano? Ah, brincadeira. É isso aí. O futebol brasileiro ainda vai destruir. Tem seu Bento? Seu Bento de última hora me avisou. Ah, é? Seu Bento tá com uma diarreia. Boa tarde, agora vem o repórter gay. Diga na motinha. Reza no WhatsApp, vai dar uma alerada agora. Ih, tá deitando em você, Tony da Lua. Vai lá, vai lá. Vai lá de César, vai lá. Eu quero a rotinha, Vai lá, bota. Rádio é dinamismo, né? Ficar em silêncio na rua. Vamos lá. Vamos começar com o Santos, então. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Evidente. Time do RG número 2. O RG tá cuidando da mamãe hoje. É, verdade. Olha, por isso, eu não queria falar sobre o Santos. Mas como o RG não tá hoje... Você vai falar. O único time que ganhou, chupa todo mundo. 1-0 contra o Santo André, né? Um jogo aí, mais ou menos, né? É pra você, né? Por quê? Ah, continua com a sua manchetezinha. Não, fala você, trouxa, então. Ah, vai, fala aí, mais ou menos, porque... Não tem muito que falar, velho. Baita vitória. É uma palavra que é a tua manchete? Ah, o do Santos, velho. Não precisa de muita coisa. Nossa. Você precisa da sua mãe, né? Ah, nossa, que isso. Ah, o respeito do Santos. Segue o jogo. Segue o jogo. Tá parecendo um juiz de ontem, velho. Olha, o Santos comprou o volante do Aldax, né? O Yuri. É, volante barra zagueiro. Barra zagueiro, né? E o Lucas Lima falou que fica até 2018, que ele quer ir pra Copa. É, evidente. O Santos que... Agora, evidentemente, pega a Ponte Preta. Né, na sequência, na verdade tem um jogo no meio de semana, né? Mas já está, né, enxavado, vamos dizer. Como é que ficou lá, deu a chave? Quanto Novo Horizontino. Não me atravessa, não, rapaz. Não, você falou. Cala a boca, rapaz. Você vem querer levar uma. Não, mas já definiu. Santos e Ponte. Aliás, já está definido? Já. É? Se informasse, você saberia. Você está muito folgadinho, né? Aí, Azedão. Amarelo. Você parece o Pelé. É santista e só fala besteira. É, muita besteira. Toma um cartão amarelo aí pra você. Ô, mano. É, já tá definido, mas desculpa, Azedão, eu me informo do Palmeiras, não do Santos. Não, mas o senhor tem que saber falar aqui. Você não, mas senhor, Dodô, que não sabe onde vai ser o jogo ainda. Só pra passar a informação, o Santos e a Ponte Preta, eles estão empatados com 19 pontos. Isso, mano. Mas vai depender da última rodada, Domênico. Se permanecer assim os dois vencendo aí com uma diferença igual, o Santos permanece aí na frente, porque o Santos acaba tendo uma vitória mais que a Ponte Preta. E aí o Santos faz o segundo jogo na Vila. Agora, se houver uma vitória da Ponte Preta e um empate do Santos, a ordem inverte. A Ponte vai ganhar, né? Porque pega o Palmeiras no Moisés, então o Santos tem que ganhar. Cuidado, hein? É capaz de não deixar mesmo pra vocês tomar uma raquetada, doutor. Duas coisas. Primeira coisa, boa noite a todos. Boa noite. Cláudio Zanão. Eu queria saber, cara, é o bando de otário. Bando de babaca. Começa, já tem amarelo. Não, peraí, eu não falei. O senhor não começa a ficar aí xingando os outros. Não é. Ninguém tá xingando ninguém. Você faz o teu comentário, faz na sua, que tá mal feito pra boné, tá? E faz direitinho, senão o juiz te expulsa. Boa, Dudu. Faz a sua aí. Fala do teu time, tá? Do que é o Santos, que todo mundo sabe. E fala direitinho, não precisa ficar agredindo ninguém. Ninguém tá agredindo ninguém. É bom, Ale. Dá uma segurada aí. Dá uma segurada aí, tio. Se não, segura aqui. Ó. É, trouxa. Ó, aqui, ó, babaca. É um termo muito utilizado no português pra designar uma pessoa tola. Então não xinguei ninguém. Você... Xingou. Não. Xingou de tolo. Tolo, babaca, é a mesma porcaria. Você só fala do teu time. Eu vou falar. Time, eu não tenho time, e não. Você fica quietinho aí, tá? Eu vou falar depois. Fica piano. Eu queria só dizer uma coisa. O bando de otário que disse que o Santos não ia classificar. Ah, não vai. Cadê o Santos? Vai ficar pra trás aí. Chupa. Foi o mano que falou isso. Chupa. Vocês aí que duvidam do Santos, o maior time do Brasil. Né? Dois mundiais. Três Libertadores. Vai fazer um elenco primeiro do seu time, depois você conversa. Dá uma olhada quantos pontos meu time tem na tabela. Pontos, e dá uma olhada no seu aí, o seu otário. Ai, qual o grupo da Libertadores aí? Dá uma olhada aí no aproveitamento do meio do teu. Não adianta nada estar na balada pra fazer número só, viu, Paquito? Pelo menos entrou na balada. Se tiver lá pra não pegar ninguém, é melhor não estar. É melhor não estar. Pra estar lá pra fazer número também não adianta ir. Pelo menos é bom chegar em casa e ver que tinha pulseira no camarote na mesa. Às vezes não é melhor, não. Se for pra ir pra balada pra fazer que nem o Rude, nem vai. É. O Rude não pega ninguém. Zerado. É o famoso arame liso, só serve. Pegou duas minas beijando junto na sexta, mas não pega ninguém. Ó. E, só pra concluir. Beijando, você recebeu? Peraí, rapaz, tô falando do Santos. Quer falar de grupo de sacanagem? Mas tem um negócio do vôlei aí que tá bonito. É, passa aí pra mim. Isso aí, ajuda mesmo. O pessoal que duvidava do Santos. E outra coisa, é bom estar ponte no grupo do Santos. Por quê? Porque é pra ter mais dificuldade nas quartas. É muito fácil, entendeu? Passa pelos porcos, passa pelas meninas, passa pela galinhada. Se classificou quase na última rodada. A galinhada que eu conheço é quando sua mãe sai com a sua tia pra ir no shopping. É isso? Aí pega o nível aí. Quando vão fazer compra no shopping. E só pra finalizar, Michael, parabéns, hein? Que comemoração maravilhosa! Você fez a minha vida melhor, Michael! Parabéns. Calma que a gente vai falar sobre isso. Não, vai, ó. Quando a gente for falar de time grande, a gente comenta disso. Nossa, vamos lá, Motinha. Agora... Vamos ao vocês. Bom, partida é você. Vamos falar do time que já está classificado. Já está classificado há muito tempo. Muito e que golaço que tomaram, hein? Nossa. Empatou com o Aldax aí, né, Dodô? Ah, tá classificado. 2-2. Podia ter perdido o time. E agora o foco é a Ponte Preta. Não tá classificado. Ele tá classificado em primeiro geral. Pera lá. Não é assim classificar. Tá em algumas rodadas. Tem time aí que tá lutando ainda pra ver se é primeiro ou segundo. Nós não. Nós é primeiro faz tempo. Nós primeiro, não também. E primeiro disparado. Nós não também. Disparado. O meu caso é esse também. É. Olha, o Eduardo Batista falou vai com o time completo, viu, Dudu? Quem? Jogar contra a Ponte. É, aí. Não joga com ninguém, né? O Palmeiras não tem Libertadores agora. É, né? Então vai com força máxima aí. Matias tá com sono. Quer acordar rapidinho e voltar? Pede uma porção de travesseiro aí pro Mota, por favor. Pô, que sono, meu. Vocês tiram umas coisas idiota, velho. Você tomou overdose de maracujina? Você é louco, velho. Eu tomo a droga. Deixa ele falar do Verdão. Ô, Mota, você cheirou o Rivotril? Não é tomar droga, é usar droga. É, dá uma segurada. Tomar droga. Ô, Mota, você fez uma carreira do Rivotril, meu? Meu, tô falando a notícia, fica pilhando, velho. Chato, velho. Desculpa. Então fala aí, velho. Palmeiras é o líder do campeonato aí, ó. Trouxa. Chato, velho. Não espana não, Motinha. Não acusa o gol. Ah, porque vocês são chato. 4 pontos na frente do segundo. Lá de brincadeira. Tá parecendo brasileiro esse aqui. Deixa o Moitinho acabar. Vai, Moitinho. Fala. Que mais? Fala, amor. E aí, que mais? Ah, você joga aí, completo? Um mas aí mostra um pouco completo? De despreparo. Só... Ah, despreparo é o... Olha, tipo, olha, o... olha. Olha, que é isso? Ele tem... Só pra entender, ele tem uma palavra que você não fala dos outros, velho? Chato, velho. O comunista não aguenta nada também. Ah, vai te catar também, velho. Ó, ô, Dodô. É uma palavra, sim. Só. A avó foi no jogo, o único que eu fui esse ano. Eu dei azar, viu? Onde que você foi, vovó? Agora deixa eu dizer duas coisas. Tá feia coisa, hein, vovó? O zagueiro que veio da Ponte Negra lá, o... Preta, velho. Ponte Preta, Ponte Preta, o... Que é o Antônio Carlos? Olha, jogou bonito, viu? Jogou bem. Do Corinthians. Jogador do Corinthians. É, ele foi pra time grande agora. Ele não, não, só biscate. Sim. Ele tá no Corinthians, nossa, tá certo? Jogador do Corinthians foi criado lá. Ele... E vocês tratem de pôr pra jogar, porque se o Corinthians conseguir vender aí, o Corinthians tem um percentual em cima. É, mas aí teve que colocar no Palmeiras pra poder vender. Aonde? Mas aonde? No Corinthians foi dispensado Palmeiras... por deficiência técnica. É. Você vê o nível. É, eu vejo. E o Palmeiras deve contratar o Luan. Porque dispensado do meu time, um igual por deficiência técnica, é titular no teu. É. Deixa eu ver. E eu vejo a tabela como é que tá, o Corinthians e o Palmeiras. Eu vejo a deficiência técnica. Olha aí. Olha, olha. O investimento que foi feito no teu time, olha a discrepância de time. Discrepância de quê? 4 pontos na frente do Corinthians é o quê? Pois é, você acha que isso daí é uma larga vantagem? Eu não acho. Em 11 jogos? Analise o investimento que o teu time fez e analise o investimento que o teu time fez. Em 11 jogos é pouco? Pera aí, o Corinthians tá tirando leite de pedra aqui. O Corinthians tá fazendo assim. Mas aí é problema de vocês, né? O problema é de vocês. Nós estamos ganhando nossos jogos. Pra ver, o meu também, Paquito. O meu também. Inclusive, o primeiro time a se classificar na próxima fase do Paulista foi o Corinthians. Não, não. Não foi. Você tá falando bobagem. Não, você tá falando bobagem. Pelo contrário, você tá falando bobagem. O primeiro time a se classificar na próxima fase do Campeonato Paulista foi o Corinthians. Se o senhor não sabe, o senhor se informa. Não, senhor. Não foi. Se o senhor não sabe, não fala. O Palmeiras foi na mesma rodada que o Corinthians. Se não me engano, foi na mesma rodada. Não, não foi. O senhor tá enganado. Olha os jogos anteriores e faz a conta. Eu tô falando porque eu sei. A conta é do terceiro, não é do segundo. É, pra e classificar segundo? É dois. Sim, a conta é do terceiro. Não, é, se o terceiro, se o terceiro colocado não conseguir atingir a pontuação então, vamos lá, do primeiro, você tá classificado. É, o senhor poderia ter a humildade de entrar no Google agora e ver qual foi o primeiro time paulista a se classificar pra próxima fase do Paulista. Chamou de desumilde. Vai lá, entra o Google. Não tem problema. Pode entrar. O Google é o pai dos bugos, eu já falei isso aí. Não, isso aí é o dicionário Aurélio. Deixa o Moitinha falar no chat. A patrocinadora do Palmeiras vai ajudar o Palmeiras a contratar o Luan. Do Vasco, zagueiro. É um bom jogador, hein? É bom? Bom jogador. Joga muito. Sim. Joga muito. Sim. Se trouxer, é uma grande contratação. Ano passado o Palmeiras fez uma oferta por ele de 3 milhões de euros, né? É porque o menino lá, o Thiago Martins do Palmeiras, machucou feio, né? Então acho que viria pro lugar dele. E o Dracena, é fácil ele machucar também, né? Então precisa ter um outro cara ali, né? Agora o Antônio Carlos foi bem. E outra coisa, hein? O Vitor Hugo esse ano ainda não... Vitor Hugo. Vitor Hugo? Ele ainda não enganou, né? Assim, engrenou, velho. Engrenou. Engrenou. Agora, ó, outra coisa, hein? Aquele menino da direita lá. Quem que é o menino da direita? De verdade, a avó não vai dar uma cornetadinha. Quem é o Fabiano? Não fala mal do meu cara. Deus do céu. Calma, o Palmeiras jogou com o time na reserva aí. Não, eu sei, mas um dia vai precisar usar ele na Libertadores e vai entregar o jogo. Ele é muito ruim. Não vai entregar, não vai, calma, não vai entregar. Calma. Vocês são muito desesperados. Esse jogo pro Palmeiras não valia porra nenhuma. E pro Audax era o jogo da vida dos caras. Pera. Não, eu tô dizendo só eles. Tudo é corneta, amendoim do cacete. Não, não, aqui. Eu falei o Fabiano. Oh, só peguei eles, peguei um amendoim também lá na Festa da Velha, que meu Deus do céu. Você gosta do amendoim, né? Não, um cara que é um amendoim. Ô, trouxa, presta atenção. Presta atenção no programa. Eles estão demais. Antes de fazer gracejos, que os senhores deveriam estar todo dia pra fazer gracejo, tá? Aí tem dia que não tem gracejo, tem dia que tem gracejo. Eu já como um. Tem dia que tem demais, né? Já mando no ar, não tem problema nenhum. É fogo, tá todo dia. Não é, Ale, quem faz gracinha é o senhor. Boa, Dudu! Então. E o cabelo de boneca também, né? É, não. Cabelo de boneca. Que isso, cabelo de boneca? O Mota. Ô, oh, o Ale. Que isso? Ah, o Ale. Ô, Dalu, você quer falar de cabelo, velho? O Ale é o Kevin Costner de Osasco, né? É. Bom, enfim. Vamos lá, então? Ah, antes, Ale, calma, taxista. Calma. Calma, tá pesado, hein? Deixa eu baixar um pouco. Vamos falar de McDonald's, porque aí o clima dá uma amenizada. Boa. Pô, bem, que dia que é hoje, mano? Hoje, né? Hoje é que dia? É segunda-feira. Segunda? Dia da preguiça, que dizem que é da preguiça? Olha só, hoje, segunda-feira, dia do McChicken. McChicken, isso mesmo, meus amigos. Hoje tem McChicken por apenas R$8. É o clássico do dia. Boa. É filé de frango, filé de peito de frango empanado, com molho suave e cremoso, acompanhado de alface crocante. Olha que legal. Este é um McChicken. E olha, com batata e refri sai por apenas R$19,90, hein? E lembrando, quarta é o dia do clássico dos clássicos. É o dia que o mano mais gosta. É o Big Mac. Ah, isso é fera, hein? Big Boa. Mac por apenas R$8 também, hein? E sexta-feira é o dia que o Sombra mais gosta. É o dia do quarteirão, meus amigos. É, todo dia tem clássico. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Todo dia um clássico diferente e você só paga R$8 só no McDonald's, hein? E amanhã tem um clássico no McDonald's também, hein? Tem triplo burger bacon. É, meus amigos, é McDonald's! Estádio 97. Estádio agora com quem, Motinha? Ah, vamos ao clássico, né? Mas tem vamos começar com o Corinthians. Quem empatou, né? Ah, então, Coringão, mano. Coringão. Aqui tem um bando de louco. Foi de Foi de depois do empate aí com gols de vitória, né, mano? É, de vitória não. O Corinthians foi prejudicado pela arbitragem. Ah, para, não foi só prejudicado ele. Pela arbitragem. O Marcelo, filho do glorioso e saudoso Fiore de Lé, tá aqui, é São Paulino, ele ficou triste com esse resultado. Marcelinho, hein, Marcelinho? Vem cá, Marcelinho. Mas valeu. Bela visita, não, viu, Marcelinho? Não, vai, Marcelinho. Marcelinho. Ale, boa tarde, prazer em te ver. Azaia, né? Azaia. Pô, um decreto, pelo amor de Deus. Nada. Seu fã. Rude. Opa. Motinha. Esse aqui é minha inspiração, né? Sabe como que um dia eu vou tirar a camisa, vou ter os gominhos na praia. Tamo junto, Marcelinho. Marcelinho é meu brother. Legal, Marcelinho. Obrigado pela visita. Parabéns pelo sucesso de anos e anos. O Boa, nosso amigo aqui. Valeu, parabéns pelo sucesso sempre de vocês. Valeu, mano. Valeu. Então, obrigado, Marcelo. Fica à vontade aí, viu? Valeu, você é da casa. Valeu. Você sabe que você é da casa. Mas diga, Motinha. Fala aí. Ô, mano. Foi prejudicado? Por quê, mano? Primeiro das manchetes aí, Motinha, eu já vou acrescentar no decorrer. Vou falar hoje o Cleiton, né, mano? Assinou com o Corinthians, sim, né? Tá lá e o Carlinhos... Por empréstimo até o final do ano, né? Sim. E o Carlinhos tá voltando a treinar com bola, né? Sim. E o Arana aí tá fazendo tratamento, viu, mano? Não vai jogar contra o Linense. Tratamento. Então, o Arana tá fazendo tratamento por uma entrada criminosa do seu Wellington Ney, que já deveria ter sido expulso no primeiro lance lá com o Léo Jabá. Falando do jogo, o Corinthians, ele, apesar de ter começado bem na parte defensiva, mas eu notei que o time do Corinthians ele estava um pouco apático. Porque você pode jogar na retranca, mas mostrar um pouco mais de agressividade, não se acomodar com a pressão do adversário e não gostar, talvez, daquela blitz que o adversário estava impondo. No caso, o São Paulo ali, em determinados momentos, até começou a encurralar o Corinthians no primeiro tempo. E eu falei, porra, se toma um gol assim, vai ficar complicado pra depois poder reverter. E esse é o grande mal do Corinthians. Muitas vezes o time parece que tem que tomar um gol pra acordar na partida e começar a se expor um pouco mais. Por mais que o Carille tenha sido inteligente, porque ele sabe que o time do São Paulo gosta de atacar, principalmente quando joga no Morumbi, ele falou, vou deixar o São Paulo atacar, vou ficar aqui fechadinho, explorando contra-ataque, porque quem bate também cansa. E o São Paulo, ele tem mostrado aí que ele tem um déficit físico muito grande no segundo tempo. Haja vista aquela luta do Apollo contra o Rock Balboa, lembra? É isso. O Rock cansou de apanhar e teve uma hora que ele começou a bater, porque o Apollo cansou também. Então o Carille, eu acho que ele adotou essa estratégia. Mas mesmo jogando de forma defensiva, você pode mostrar um pouco mais de garra. O time do Corinthians ali, sabe, dá aquele bico pro lado, dá aquele grito na orelha do adversário, mostra um pouco mais de empenho. Porque quando você começa a ser pressionado da forma como o Corinthians estava sendo, e o adversário começa a gostar do jogo, tem hora que, meu, aí você toma um gol, a Zé do caldo. Aí você vai querer sair pra cima meio cambaleando, a chance de você tomar o segundo é gigante. Então você precisa saber jogar na retaguarda também. Posto isso, o time do Corinthians aí no segundo tempo voltou de uma outra forma. Apesar do Corinthians também aí, muitas vezes ali também não tá mostrando o porquê veio, mas estava ali, mostrou mais confiança, foi pra cima do São Paulo, começou a cavucar algumas situações de gol. Teve chance. O Corinthians, quando ele passou a administrar o jogo, o São Paulo também cansou, o Corinthians melhorou na partida. Aí o Corinthians começou a dar as cartas. O Corinthians começou a ir pra cima do São Paulo, criou algumas situações de gol. O goleiro do São Paulo fez algumas boas defesas também. E do outro lado, o Cássio. O Cássio também, que na minha visão falhou no gol do São Paulo. Na minha também. Porque ele acabou errando o tempo de bola, ele achou que a bola poderia vir mais baixa, ele poderia interceptar, mas a bola foi lá no segundo pau e alta, ele ficou vendido na jogada no meio do caminho. Aí o Michael acabou fazendo o gol, mas beleza, acontece, normal. O Cássio não se abateu e o Corinthians voltou pro segundo tempo com uma postura diferente. Um time um pouco mais agressivo, um time pressionando um pouco mais, mostrando aí que gostaria sim de também fazer o gol. E isso aconteceu e beleza, vamos pra cima lá. O Carilli, eu acho que ele acertou, principalmente na manutenção de titular do Pedrinho, que apesar de não ter feito uma boa partida, mas o Carilli bancou o moleque. Nisso o Carilli mandou super bem. Depois, aquele Léo Jabá, o moleque também entrou infernizando aquele lado direito ali do Corinthians e o lado esquerdo do São Paulo. O moleque também mudou a história do jogo. Tanto que, depois que o Corinthians estava ali naquela pressão toda lá e tudo mais, veio aquele cidadão, esse tal de Wellington Ney. Mas ali, aquilo ali não é uma tesoura pra tirar uma bola, porque tem tesouras que você vai pra cima do adversário, você até acaba pegando o adversário, mas você visa a bola. Em momento algum, aquele Wellington Ney visou a bola. Ele foi pra agredir o jogador do Corinthians. Aquilo ali pra mim é agressão. Ele deu no meio do Léo Jabá, que se tivesse com a perna fixa ali no chão, presa, ele poderia ter quebrado a perna, cara. Poderia ter quebrado a perna. Tamanha força que o Wellington Ney foi na jogada. Passou um pouco aí, uns 10 minutos, não sei. Ele fez a mesma coisa, só que com a Arana. Aí ele deixou o pé, ele entrou por cima, solando o Arana, que inclusive tá fazendo tratamento, como o Motinha falou, e já é dúvida pro próximo jogo do Corinthians. Então, cara, eu acho que a arbitragem precisa ter um pouco mais de rigor em determinadas situações. Por exemplo, o Maicon, ele fez um gol lá, que ele saiu batendo a asa lá, imitando uma galinha pra provocar a torcida do Corinthians, o que na minha opinião foi uma infelicidade por parte dele, mas pode ter sido uma resposta pelo post que o Casim fez no sábado. Mas foi uma falando, ele falou isso? Vou pra cima, não, ele não falou. Porque ele foi covarde, foi pipoqueiro. Ele porque inclusive falou. Ele falou, não imitei galinha, não. Não foi ele falou, não foi, falou nada. Vai responder não falou nada, o babaca que não tava falou falando. Nada, falou não falou sim. Nada. A entrevista então, dele procura. Na saída do Morumbi, procura você, porque eu vi ele falando, procura, inclusive sim. Ao vivo. Meio, vou responder no Casim. Ele não falou nada disso. A entrevista que ele deu no término da partida saindo do Morumbi, ele falou, não, fiz pra provocar, eu não sou jogador disso, eu não tenho esse intuito, eu não tenho esse histórico. Então ele pipocou. Aliás, pipocou. O árbitro pipocou também, né? Você viu o que ele escreveu na súmula? Okay. E o cartão amarelo pro Michael foi porque ele retardou o início do jogo. Ridículo, né? Então, o que foi mais cretino ainda, porque é nítida a imagem mostra, quando o árbitro, na hora que mostra o cartão ele pro Michael no meio campo, ele ainda faz o sinal, ainda ridículo. Mostrando o porquê que e ele tinha dado o cartão amarelo. Dar amarelo, né? Aí, tá certo. Ô, Maninho, na súmula... Mas você acha que ele devia merecer o amarelo? Só para informação, não. Na súmula tá escrito que ele não deu cartão porque o Michael homenageou o mascote do Corinthians. Não, ele homenagearia talvez a senhora. Ah. Mas... Só que se ele fizesse uma homenagem à senhora, ele deveria fazer uma galinha não tão rápida, porque a senhora é uma velha que não consegue mais fazer nada. Mas você acha que ele merecia o cartão por causa da comemoração? São duas coisas distintas aí. Aí você tem que analisar da seguinte forma: o que eu acho e o que a regra determina. A regra, ela determina que qualquer atitude que incite a violência ou que provoque o adversário, numa comemoração de gol nesse caso, que você tenha que advertir o atleta com cartão amarelo. Foi o que o árbitro fez. O que eu acho a respeito disso é que o futebol tá chato pra cacete. Boa. Eu acho que hoje tem muito mimimi pra pouca merda. Até porque é a torcida única, né? Daqui a pouco, Motinha, comemorar o gol vai ser motivo pra expulsar o jogador. Não, o cara faz o gol e pede desculpa. Ah, tá passando lá o gol. Bom, passou agora O negócio é o seguinte: hoje o jogador, Domênico, ele faz o gol, ele tira a camisa, ele toma amarelo. Ele sobe no alambrado, ele tira amarelo. Ele vai comemorar com a torcida, ele tira amarelo. Ele põe a mão na orelha, ele toma amarelo. Ele faz um gol aí, vai, imita porco, então imita galinha. Ele fez uma galinha, assim. Não, tudo bem, que tenha feito. Eu acho que a atitude dele foi infeliz, Domênico, porque, primeiro, nós vivemos hoje num mundo em que o futebol, ele tá muito armado, cara. As pessoas estão com o espírito armado, as pessoas estão predispostas. Verdade. Então, qualquer coisa que você faça, que você incite a violência ou incite algum idiota, você tem que evitar. O que eu, sinceramente, acho ruim também, até pro próprio futebol. Porque o futebol, Domênico, a graça sempre foi a atiração de sarro, a brincadeira, a zoeira. E eu nunca liguei pra isso. Eu zoo todo mundo e não ligo pra que me zoem também. Boa. Então, acho que é aquele negócio. Quem bate, tem que saber apanhar também. A banca paga, a banca recebe. Então, beleza. Vamos partir desse princípio. Aí vale, né? Porque o Corinthians tá puto, porque bibibi, porque o Michael esse, o Michael aquilo. Quando o Vampeta falava Bambi, todo mundo ria. Aí valeu. O cara vai fazer, vão. Quando o Casim falou na sexta-feira Bambi. Foi no sábado, acho que ele. Foi na sexta ou foi no sábado? Foi no sábado. Na rede social. Eu não vi nenhum corintiano reclamando. Então, mas acho que essa situação, até o próprio. Eu não gosto, porque eu falo assim, isso aí, como você tá falando. Eu acho que isso aí provoca uma violência. Mas, Mota, não deveria provocar. Eu sei, mas hoje em dia é assim, mano. Hoje em dia, mas aí que tá, Mota. Eu acho que a gente tem que começar a mudar esse tipo de raciocínio. Também falar, mas hoje em dia. Daqui a pouco, vamos falar, hoje em dia a violência tá aí e a gente não pode fazer nada. Se eu quiser, por exemplo, estar no cinema às 11h30 da noite, não é porque à noite que o índice de criminalidade é maior, Domênico Gato, que eu tenho que me privar de fazer as coisas que eu gosto. O errado não sou eu em estar no cinema às 11h30 da noite. O errado é o bandido que pode cruzar meu caminho e tirar minha vida por um motivo banal. Entendeu? Então a gente tem que parar com esse negócio de tipo, mas hoje em dia não dá pra sair 11h30 da noite que é perigoso. Não, pera lá. Eu tenho direito de sair. Quem não tem o direito de fazer, sei lá, um ato como um assassinato é o cretino que tá na rua esperando eu ou o próximo passar e o cara tentar me roubar e dar um tiro na minha cara. É esse imbecil que não tem que estar na rua. A gente não pode se conformar com algumas situações e falar, mas hoje em dia a coisa mudou. Eu sou a favor da zoeira no futebol. O futebol sempre foi legal por causa disso também. Ainda mais quando você não tem um nível técnico tão alto. Se você tirar a zoeira, acabou. Acabou. Boa. Aí o futebol vai virar um chá de cocô morno. É verdade. Então o negócio é chato, né? Não, é fato. Então eu não vou ficar criticando o Michael por causa disso. Eu acho que a atitude dele foi infeliz. O árbitro deu cartão porque a recomendação da arbitragem é essa mesmo. Qualquer atitude que o cara tenha aqui provoca o adversário, tomou amarelo. Qualquer atitude que o cara tenha aqui provoca o adversário, a recomendação é essa. Apesar de eu não concordar, mas tá na regra, tem que ser cumprido. Agora, a crítica que eu faço, Motinha, só pra finalizar. É justamente com relação a esse Wellington Ney. Resumindo essa história. Devia ter sido expulso no primeiro lance. Deveria ter sido expulso na entrada do Jabá. Depois ele deveria ter sido expulso naquele outro lance que o Guilherme Arana também não foi. Mas que o Pablo também deveria ter sido expulso. Já vou chegar nessa daí também. Garoto. E aí no lance que o Wellington Ney foi expulso, ele não era pra ser. Porque ele faz uma menção de que vai dar uma cotovelada no jogador do Corinthians e ele não dá. Deu. Então ele nem chega a simular a cotovelada, porque senão o cara vai pôr a mão pra trás, né? O que vale é a intenção. Mas naquele lance, o jogador do Corinthians tá longe e não existe nem a possibilidade física do toque do jogador de São Paulo no jogador do Corinthians. Nem que fosse o nariz do beija, né? Nem que fosse, pegaria. Aliás, a volta foi do jogador do Corinthians. Ele acabou sendo expulso naquele lance, tá certo? Era o Pablo. O lance não era o Pablo. Era o outro jogador do Corinthians. Que tava no lance, era o Pablo que tava nesse lance com o Elton Zen. Não era o Pablo, não, era o Camacho. Era o Camacho. Então o negócio é o seguinte, nesse lance o Wellington Ney não era pra ter sido expulso. E aí eu vou criticar um outro jogador do Corinthians que também foi vítima num outro lance, no clássico contra o Palmeiras. Porque apesar de ter visto e entendido que o Wellington Ney já era pra estar muito tempo no chuveiro, mas o Gabriel aplaudiu a arbitragem por um cartão que não existiu. Tá certo? Um cartão que não deveria ter sido aplicado naquele lance. Eu concordo que o Wellington Ney já era pra estar no chuveiro há muito tempo, inclusive naquela primeira entrada que ele deu no Léo Jabá. Mas o Gabriel que saiu aplaudindo o árbitro por um cartão que ele deu no Wellington Ney, tudo bem que tava fazendo hora extra no campo, sim, mas a jogada em si não merecia cartão. E o Gabriel, por mais que ele fale, mas é um lance que eu tô aplaudindo pelo fato do Wellington Ney bater o jogo inteiro e só ali ele ter sido expulso, mas aí eu também vou fazer a meia-culpa com relação ao time do Corinthians. Por exemplo, o Gabriel, naquele jogo contra o Palmeiras, algumas faltas que ele fez durante a partida, algumas pessoas entenderam também que ele já deveria ter sido expulso antes lance da confusão com o Michael. Então é aquele negócio, criticou num dia, aí no outro que teoricamente favorece, você também precisa ter a coerência de saber o que é certo e o que é errado. Os cara não ou você tem só isso, sabe o que é certo e tem ética quando te convém. Gabriel, uma consciência. Eu não parto dessa... Mas os caras não têm essa consciência, mano. Então, mas eu não parto desse princípio. Eu acho que ética é ética e o que é certo, independente da situação, de envolver meu time ou não. E houve um lance também do Pablo, que o árbitro poderia ter expulsado ele, e aí eu acho que você vai comentar daqui a pouco, e também era pro segundo cartão amarelo, mas o árbitro não deu. Porque ele viu que fez M o jogo inteiro e falou, bom, não vou me complicar um pouco mais. O jogo tava ruim. No primeiro tempo eu não gostei do jogo. E o Jovandovski, hein? Eita. Marca gol em tudo quanto é clássico, velho. Meu Deus. É isso aí. Óbvio que você tá louco. E o Guilherme Arana que tá cruzando. Nossa. Guilherme Arana tá cruzando mais do que cachorro novo, velho. Ah, para. É, mas é verdade. O moleque tá monstro. É bom. Olha, o São Paulo, eu acho o São Paulo tá louco, um time lento, não tá com aquele do começo do campeonato. Do São Paulo, né? É, São Paulo? São Paulo já. Ah, vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Eu achei o São Paulo um time lento, né? Não tá com aquele abafa, aquela correria que tava no começo do campeonato. Eu achei que realmente, olha, presidente tem que ir atrás do meia, um reserva pro Cueva, porque, meu, ontem o que ficou claro foi a falta do Cueva. Porque o jogo é um jogo de São Paulo completamente diferente, né? Com o Cueva e sem o Cueva, né? E assim, o São Paulo tava meio perdido, eu achei até, uma hora. Tava marcando, tava fechado e tal, tava meio preocupado com a história de tomar gol, todo o clássico, todo o jogo, né? Então eu acho que tava muito preocupado com isso e o jogo não se desenvolvia direito. Ui! Eu acho que no segundo tempo o São Paulo deslanchou, se soltou mais e falou assim, agora a gente tem que resolver e vamos partir para cima. E realmente levou o perigo ao gol do Corinthians, né? Fez o gol e depois numa bobeira gigante da zaga, pode tomar um gol desse, né? Não pode sozinho tomar um gol. Na pequena área. Não, porque eles ficaram discutindo, o Rodrigo Caio e o Maicon ficaram discutindo a jogada, né? E um, não, eu vou marcar o outro. Quando ele falou isso, já pegou o jogo no contrapé, velho. Não dá, né? Não pode marcar bobeira. Todo mundo tem que saber. Pô, se o Alê foi técnico, né, Alê? Cada um sabe quem tem que marcar. Olhar. Né? Na verdade, o Michael tava mal posicionado e o Rodrigo Caio ficou na dúvida entre pegar o Léo Jabá. Exatamente. Ou o Jô. Mas o jogo, se você for analisar, o empate foi mais justo, né? Foi. Eu também achei, não achei que ninguém... Vocês acharam que alguém tinha que ser vencedor? É que eu acho que são propostas um pouco diferentes. O Mano falou. E com propriedade, me incomoda um pouco ver o Corinthians tão cauteloso assim, principalmente no primeiro tempo. Por exemplo, o Pedrinho, ele subiu pro profissional porque na base, o que ele fazia? Pegava a bola, ia pra dentro do adversário, gostava do um contra um, ou gosta do um contra um, tem habilidade, rabisca, sabe? Vai pra dentro. O que o Pedrinho fez? Ficou marcando o lateral, ficou marcando o Júnior Tavares. Aí você vai, coloca o Rodriguinho, o Rodriguinho tem que marcar. Coloca aquele tem que marcar. Então, acho assim, se você pegar a escalação do Corinthians, eu acho que o Corinthians tem problemas de elenco, tem as suas limitações. Mas se pegar a escalação do Corinthians ontem, é um time ruim. O Gabriel sabe jogar, Pedrinho é habilidoso, Jadson é bom jogador, Rodriguinho sabe jogar, sabe? Então, o Maicon sabe jogar, o Jô é artilheiro, o Arana sabe jogar. Agora, você pega todo mundo e fala, vamos marcar, vem pra trás, vamos marcar, vem pra trás. Vamos... Você chama, né? Eu acho que assim... O Corinthians só tem mais gol que o São Bento no Campeonato Paulista. Muito em função das decisões do Fábio Carille. E aí a gente quer acreditar mesmo que o Corinthians é limitado, mas eu não acho que é tão limitado assim para jogar como jogou no primeiro tempo. Eu acho que ele esperava que o Rogério fosse fazer aquele abafa, né? Ir para cima o tempo inteiro com atacantes. São Paulo ficou mais com a bola. Sim, ficou mais com a bola, mas só que não desenvolveu tanto como esperava, né? Eu esperava mais do São Paulo. Eu acho que o Corinthians tem as suas limitações, o Carille faz um bom trabalho, mas pode ir soltando a molecada aos poucos, porque o time não é tão limitado quanto ele sugere. Então, para ter seu segundo pior ataque do Campeonato Paulista, é muito pouco. Então vamos soltando aos poucos, sabe? O time defensivo. Pior, né? Mas isso graças à arbitragem também, Ale. Ontem, mais um gol do Corinthians legítimo foi invalidado. Não, mas tudo bem, mas o cara deu falta lá no jogador de São Paulo, aquele gol do Rodriguinho. Esse lance aí, ó. Falta onde? Falta onde, velho? Mas tudo bem, mas você concorda que gol legítimo. O Carille... Mas aquele rapaz ali... Tá muito cauteloso. Eu achei que... O Araruna ali de São Paulo, ele para a jogada. Ele poderia ter evitado, repare. Não, ele tá caído. Ó, ele cai. Não, ele para. Pra não é esse que vai chegar, não, que chuta. Não, mas o Rodrigo aqui, ó, mano, volta lá, pega no ombro dele, jogo, mano. Pega nada, Matinho. Ele pega no ombro. E câmera lenta você quase não vê. Olha o lance, na velocidade normal. O joelho não faz carga no cara, não. Não, tudo bem, mano. Esse ali não. Eu tô falando agora. Esse jogador podia ter chegado. Olha como ele diminuiu a passada. Não, mas o Rodriguinho falhou. Ele já tava parado. Então, ele parou. Se o juiz não dá, ele vai. Não, mas pra mim foi falta. Claro que foi. Não, não foi, não. Olha, e teve uma nota triste ontem, né, Domênico? A gente tem que falar sobre sobre isso. O menino lá que faleceu, menino, né? É, ele pulou a grade, passou do setor amarelo para o setor vermelho, né? De fazer de pular ali. E também essa coisa, a televisão mostra uns 50 negros fazendo isso, velho. A mesma coisa que acontece há 44 anos, né? Só que, né? Velho, a altura não é 25 metros. Os caras são loucos, né? Tá por causa de 10 reais, mudando de um setor para o outro. Meu... Por quê? O setor é melhor? O que que é? Às vezes tem muito vendedor também que faz isso, né? Sim. Que vendeu ali na Mas aí é que tá, né? Mas geralmente, Domenico, os caras fazem isso quando o cara vai... Acabou o setor que ele quer. O cara quer ficar no meio da Independente. Que geralmente fica na Laranja. Aí o cara compra azul, fala, pô, não tem a laranja, vou comprar azul. Ele compra azul e pula pra laranja depois pra assistir o jogo no meio da galera. Ou é mais barato? Não, atrás do gol geralmente costuma ser mais barato, mas tem gente que não liga pro valor que foi pago, ele quer ficar lá. Mas a questão é a seguinte, cara. O torcedor, ele também precisa se conscientizar. Eu vi aí as pessoas falando, pô, o Morumbi tem que ser interditado e tudo mais. É ridículo, velho. Mas o torcedor também tem que ter a consciência, velho, que ele tá colocando a vida dele em risco, cara. Uma coisa, você pular de setor já é errado, tá certo? É um partir desse princípio. Mas se o cara pula, Domenico Gatto, ainda, por mais que agora fale, ah, mas tem arame farpado, o cara não vai conseguir pular. Mas se o cara pula, que nem no Pacaembu, que é uma grade, o cara pula ali do meio da grade pro outro lado, o máximo que ele faz, se ele conseguir se desequilibrar ali, se ele não conseguir o equilíbrio necessário, ele cai dentro da arquibancada e pode, sei lá, quebrar um braço, mas não morre. Agora, o cara que vai fazer isso, colocando o corpo inteiro pra fora do estádio, pra depois entrar novamente, pra entrar no outro setor. Cara, vale a pena fazer isso? Não vale, cara. Não, vale. E tem uma grade impedindo, velho. O cara fez uma ginástica pra passar ali, entendeu? Então não dá pra entender. E olha, vou falar uma coisa. O que tem de nego aí que querendo... Era a primeira vez que ele foi no Morumbi, né, Motinho? Foi a primeira vez. Foi com os amigos dele e foi na onda dos amigos, né? Os amigos resolveram pular, ele resolveu pular também. Às vezes já toma uma cajibrina lá fora, né? Chega doido. Pô, um absurdo isso. É, tá feita a M, mano. Agora é isso, né? Eu só li. E um abraço pro Maico aí que apavorou as galinhas. Sobre o lance. Chupa, Bambi. Nunca vi um Bambi voar ali dentro, né? Eu já vi a galinha lá. Já vi um Bambi voar. Bater na asa. Não. E ó, 6 anos do gol do Mito. Em cima das galinhas. Eu ia poder comentar. Fala. Eu só li. Chupa, Bambi. E ó. Deu dois hoje. Pô, sexta-feira não veio nenhum. Hoje veio dois ali. Tentando falar. E ó, Ale Cover. Olá. Dá um ligo aqui, ó. Dá um ligo no retrospecto. Dá um ligo no retrospecto aí, como pra ver como retrospecto? Os caras são freguês do Mercado. Depois eu concluo. Os caras são freguês brabo do Corinthians, mano. Deixa eu ver. Nossa, ele tá comemorando o empate como se fosse uma vitória comemorando, épica. Não, comemorando empate, não. Nossa. Quando eu venho aqui, quando eu venho aqui, falo... 4 jogos vocês não ganham da gente. Quando eu venho aqui, falo... 4 jogos. É freguês do Corinthians. Quase 2 anos já. E é freguês brabo. Quase 2 anos vocês não ganham da gente. Pega o retrospecto do Corinthians São Paulo no Morumbi. Ai, nossa, pegada da vida toda. Domenico Gatto, ó, histórico lá, confrontos no Morumbi. Vitórias do Corinthians, é. Só no Morumbi, no nosso salão de festa lá. É, vitórias do Corinthians, ó. 49 contra 36 dos caras e 55 empates. Caramba. Ou seja, na casa dos caras a gente faz bilu-bilu. Isso sim é mijar de porta aberta. É madeirada. Faz 4 jogos que vocês não ganham. É madeirada na casa dos bons. Ah, cala a boca. Aí vai cuidar do seu time aí, ô trouxa. Azedão. Eu acho que os caras estão um pouco crise, porque o Corinthians e o São Paulo não ganham 5 jogos, cara. Aí, o Santos passou no lugar. De pinga. Vai cuidar do teu time aí, lá, que vai cair, ó. Eu queria falar do Michael. Pô, dois, O Michael tava mais mal colocado do que cego em suruba. Boa! A defesa do... Olá, eu sou o Ale. Ó, eu queria anunciar, Ale. A defesa... Ale. Oba. Eu queria anunciar que hoje sou o dono da bola, algum número que eu não lembro. Boa. Boa, boa. Falando sobre... Sobre quem? Soletri, sobre... É, tudo sobre o clássico São Paulo e Corinthians. É isso. Olha, tá bom, Domênico? Sou o dono da bola hoje ainda. Tem? Tá aqui, hein? Pergunta pra RG que horas que ele quer que passe. Tá aqui, ó... Tá aqui já, a defesa do São Paulo tava mais exposta do que dançarina do Pânico. É a 7. Estão de brincadeira. Queria que hoje, hein, Bar? Ô, tá no ar, querido. Bem que você falou do Benja, viu, Ale? Deixa eu ver se já tá aqui. Os caras estão chamando o José Mourinho lá na Inglaterra de Benja. De quê? Benja. Esse. Tá rolando um diálogo. Deixa aqui. Bom, olá. Antes da gente partir para as agremiações, aquela coisa, então, devo te dizer para vocês que o Estádio 97 vem em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Em nome de Extra, você merece Extra Economia. Não sei se vocês viram ou não, mas é uma coisa que chamou muita atenção. Tudo bem, Beijinha? Eu? Olá. Não, um time mexicano, você viu essa ali do mexicano? Do... Que o cara marcou um pênalti, né? Com amistoso, o time mexicano. Né? É, e os caras se recusaram amistoso, a cobrar. Né? É, amistoso, não vamos levar em conta. Mas mesmo assim, né? É legal, mas é amistoso. Legal. Mas tem... Acabaram com o seu argumento, né? Quero ver numa semifinal de Libertadores. E digo mais também, ó, futebol não tem que ter fair play, não. Esse fair play é a maior falsidade que tem, Domenico Gato. Mas não foi aí, né? São coisas diferentes. Não, não, mas dentro do futebol... Não, o fair play, eu também concordo com você. O que é fair play no futebol? É devolver a bola pro adversário? Você viu o fair play do Michael ontem no jogo? Não. Teve um lance, Domenico Gato, pra ver o Michael aí, o bom moço aí, o zagueirinho dos caras. O negócio é o seguinte, teve um lance aí que eles deveriam devolver a bola pro Corinthians. O cara, ao invés de chutar a bola na direção da linha de fundo ali pro Corinthians bater o tiro de meta... Jogou na lateral. Ele bateu de lado na lateral, lá perto do escanteio. E aí, o time de São Paulo avançou. Avançou pra tentar roubar a bola. Esse é o fair play brasileiro. Ou fair play do futebol. É pra ganhar não vantagem, vale porra nenhuma, velho. Pra ter isso é melhor não ter, velho. É melhor não ter. Ah, o adversário caiu. Fair play, põe a bola pra fora. Põe a bola pra fora, porra nenhuma. Caiu, se arraste pra fora. Se arraste. Faz igual na guerra. Na guerra do aí, mano. Os caras não cessam fogo pra retirar o cara da linha de tiro ali, mas do front. Ali é guerra. Mas ali que é tá, futebol é guerra, Paquito. Não. O companheiro que pega o cara pelo escangote ali e arraste pra fora do gramado. Acho isso aí também. Tem que ser, velho. Tem que ser. Então, parar jogo, mano. O lance do Wellington Ney foi totalmente normal. O futebol deveria ter carrinho nas costas, era liberado. Não, Domênico, sabe o que acontece? Não. De vez em quando, vai. Tá tendo ali um jogador. Divide uma bola. Você viu que a entrada não foi forte, mas o cara viu que o árbitro não marcou a falta, ele cai pra um lado, rola pro outro, cai pra um lado, rola pro outro, e teu time pegou a bola. Você partiu no contra-ataque. Se você não puser a bola pra fora, o adversário vai ficar puto, vai falar, o cara tá machucado. Por que você não pôs a bola pra fora? É verdade. É assim, é ridículo. Inclusive agora, véio. Mano, tem até juiz simulando cabeçada, né? Você vê. Puta, Brasil, barrigada. Lance, hein, até véio. Juiz simula a cabeçada. Barrigada, mano. O Luiz Fabiano dá uma barrigada no árbitro. A sorte é que não foi o Mota, senão era óbvio, né? Mas se o Luiz Fabiano também, olha lá, olha o lance ali, ó. O Luiz Fabiano também é juvena, hein, velho. Vai pra cima do cara. Ele tomou amarelo, ele vai lá e dá uma peitada no árbitro, olha lá. Mas o árbitro simulou, né? Ele tinha um pogobol na barriga do Luiz Fabiano, né? Ele merece um Oscar. Vai participar da malhação, o árbitro, né? Agora, o Luiz Fabiano não aprende, hein, velho? Eu vou te falar uma coisa: se é o hálito do Mota ali, o juiz não tá vivo, mas não. Mas o Luiz Fabiano não aprende mesmo, hein? Não aprende, velho. Rapaz do céu, velho. Podia, né? Já com quase 40 anos aprender isso daí. O Luizão no Rio também aprontou, hein? É. Fazer o quê? Né? Zoado, né? Tanto que foi afastado já. Quanto que acabou o jogo ali? É. 2x2, né? 2x2? Empate. Ô, senhores, então vamos lá. É o seguinte, não, eu não assisti, eu perguntei porque eu não assisti, gente. Ué. Mas quem falou alguma coisa? Porque não assisti. E se alguém queria saber, ficou sabendo agora. É assim que funciona, mas certo? Ninguém falou nada, né? Não, é que falou com... Né? Dias 9, 10 e 11 de junho, teremos a nona edição do Resort do Estádio 97. Boa. Então, olha, portanto, você pode ligar na Lotus Travel, daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes, tá? É só uma pincelada. Ô, Domênica, dá uma pincelada. Vou dar uma pincelada. 28964665, tá bom? É o telefone da Lotus Travel pra você já fazer a reserva do seu quarto lá no Bourbon, tá bom? 28964665. Já vamos falar também da promoção Pole Position. Falando nisso, ó. Meu amigo. Vai anotando, hein? Opa. Tá bom? Vai anotando direitinho. E é o seguinte, ligando aqui dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta do McDonald's. E dizendo, Guaraná Antártica, sua natureza pede, bora lá, você ganha um par de ingressos para ver o jogo do Brasil e Paraguai, dia 28, ou seja, mais amanhã. Conhecido como amanhã, na terça-feira, lá no estádio do Corinthians, que é um presente do Estádio 97, também de Guaraná Antártica. Aí presentaço, sim, não é não? Aí sim, que é É o encontro entre... O duelo, né? Entre Romero e Neymar. É um duelo... Romero e Neymar. Nossa! É um duelo equilibrado, né? Ah, eu acho que é... Vamos ver quem vai levar mais... Ah, vamos ver quem vai levar melhor. Solé. Vamos ver brincando, mano. Vamos ver quem vai levar melhor. Brincando, mano. É, porque é fácil se esconder... Outro, é fácil se esconder atrás aí de jogadores consagrados como a seleção brasileira tem. Tem você, Ale. E aquela asa do Tite, que é uma asa santa. Respeito. Agora, o Romero tem que tirar leite de pedra, Paquito. Claro. Agora, o Ale mesmo assim... Quem marca melhor, Ale? Quem marca melhor? Não, o Romero, acho que tecnicamente está um pouquinho à frente do Neymar. Ah, você acha? Não, não está à frente, mas pode estar ali, talvez, no mesmo patamar. Ah, não tenho dúvida disso. Ó, tá agora bom. O negócio é o seguinte, eu quero ver quantos rolinhos ou quantos chapéus o Neymar vai dar na partida e quantos quase o Romero vai dar. Vamos ver. Alguém dá uma água pro mano aí, esse caminho aí não tem volta, irmão. Mano, tá louco. 3, 2, 8, 4, 7, 7, 7, 7, 7. Vamos partir pras primeiras ligações. Vambora? Simbora, então. Vamos lá. Vamos lá, Gustavo. Marloni. Cara, eu não entendi até. O Sombra é louco, velho. Ele mandou gravar essas coisas. Marloni. Alô? Boa tarde. Quem fala? Giovanni. Olha, eu vou dizer, cara, só aqui. Nossa. Giovanni do quê? Agnoleto. De Araújo. Aguinaldo? Giovanni Agnoleto Araújo, é isso? Isso. Já é conhecido, né, Bá? Palmeirense. Quantos anos você tem, velho? Jaçanã? 30? Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem... Palestra! E sai agora. Oh. Pergunta o bairro dele, senão... Já sai, já acabou a música. Ah, Jaçanã. Enfim. Você que determina? Que menino Jaçanã. Oh, não é o The Voice aqui, Bota, não é o The Voice. O sapo boi de óculos, peraí. Sapo boi de óculos? Vamos lá, grande ouvinte do Jaçanã. Interrogação, exclamação, emoticon de dúvida. Você assistiu Palmeiras 2, Audax 2? Interrogação. É, eu ouvi o jogo, na verdade. Sim. Ouviu? Ouvi o jogo. O que você achou? Ah, time reserva, tá bom. Não tá bom, podemos, né? Podemos criticar, até porque tava ganhando, os caras, né, não jogaram. Não jogam junto todos os jogos, né? Então não tem como criticar. E outra, é um time desesperado contra um que tá classificado. É outra coisa, né? Tá ruim, mas tá bom, né? E outra coisa, viu? Tá Ale ruim, Oliveira, tá Domênico Gato e menino Jaçanã. Duas coisas. William Bigode, gosto muito desse jogador. Você gosta? Segunda coisa. Por que o futebol não faz igual o futebol americano? Como é que é o futebol americano? Contrata o Fernando Diniz para ser o técnico de toque de bola. Porque no futebol americano tem isso. Tem o técnico da defesa, o do ataque. É, lá tem essas coisas, né? Pega o Fernando técnico Diniz pra tudo. E fala, você só vai treinar toque de bola de terça e quarta, paga ali 50 Mas mil. Mas por que, ô Robertinho? É o técnico proctologista, né? Especialista em toque. Muito bom. Mas por que, hein? Ué, pra você treinar o toque de bola. Os caras estão errando muito em toque de bola, não, é isso? Mas ia ficar melhor. O Diniz teve mais posse de bola do que o Audax, né? Teve mais posse de bola do que o Palmeiras dentro do Allianz Parque. É uma coisa muito normal, né? Acontecer hoje em dia. E hoje... Eu lembro que ano passado... Desesperado pra... É o desespero também. Aí vem o desespero. Machucando o coração. E vem o desespero dos caras que estão pra cair. Cara, né? Quem é? Raça Negra? Não, isso não é Raça Negra, não. Não, ah, eu não sei que música é essa. Agora, E o Jailson legal, né? Continua invicto, aquela coisa toda, né? A gente tem um bom goleiro reserva. Tomou um golaço, isso é bem verdade, né? Que tomou um golaço. Não sei se era a hora dele sair ali, vocês acham? Ah, acho que era. Ele viu que o cara tava vindo... Mas não tava chegando do Palmeiras no cara lá? Ah, mas o cara tava perdendo na corrida, né, Domênico? O goleiro ele sempre vai sair pra tentar encurtar o ângulo. É mais fácil o goleiro num lance desse conseguir fazer a defesa e interceptar a bola do que o cara acertar um chute como o cara acertou. É que o cara foi feliz também, né? Pô, o cara parecia que tinha o pé daquele futebol Gulliver, lembra? Lembra. Aquele pezinho lá que era pra dar de cobertura, né? O pé do ladinho ali. Verdade. A cavoquinha, né? Agora, alguns torcedores disseram que o Jailson podia ter pegado a bola depois. Não. Eu acho que não. Não dava, hein? Olha lá. Pessoal ali fora, ali do estúdio, no aquário, viu, Domênio? Ah, quem que tá no aquário? Porque eu sou da época que eu comecei rádio no aquário. Tinha um operador de rádio e eu ficava pra fora. Certo. Ela disse que achou que ele falhou, que podia ter chegado na bola. Não acho que é falha. Não disse ali, nada. Tá gente, quieta. Não tem ela falha. Não existe falha num lance desse daí, porque... Olha, defesaça do goleiro aí, do Audax, hein? Mas olha, eu tô falando isso porque as Felipe pessoas que não estão assistindo, mas tá passando os melhores momentos lá no 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Nós estamos visualizando algumas, né, os lances do jogo. Agora, não acho que foi falha, nem esse gol deles aí, ó, nem o outro, não tem falha. O primeiro não dá. Eu acho que não foi falha, não, eu acho que o Zé Roberto tentou pegar ele na corrida, não aguentou, ele teve que sair como último recurso. Verdade, né? Agora, você acha correto colocar o time titular pra jogar com a Ponte também? Eu acho que não vai jogar titular porque o Guerra tá na seleção... O Mina tá na seleção, o Dudu tá na seleção. É, também não dá pra ser totalmente titular, né? Aliás, hein, o Palmeiras não joga a volta das quartas em casa. Vai jogar no Pacaembu. As quartas? Exato. Tem show. É. E possivelmente quartas, uma final também. E possivelmente a final, não é? Quer dizer, pelo amor de Deus. Se chegar na final, sendo a melhor campanha. Certo. Aí o segundo jogo seria... Aí vai ter que jogar no Pacaembu, é? É, porque tem show lá. Então por que não entrega os jogos? Como assim entrega os jogos? Você tá maluco? O segundo melhor, aí joga a primeira em casa e a segunda fora. Não, não pode. É uma opinião. Não, é, mas não pode, né? Vai entregar jogo. Ah, e tanto faz, vai pegar aí o Novo Horizontino. Não, Novo Horizontino em casa no Pacaembu. Não, não, mas a final. Não, mas a final, se uma possível final se chegar, mano, não dá pra jogar em casa a última. Ah, mas é o Pacaembu, velho. Pacaembu, o gramado é bom. Também, né? O estádio aí não tem nada a ver, não. É, mas o conforto para o torcedor, mano, eu entendo que pra futebol, beleza, né? Pra você jogar futebol, gramado do Pacaembu bonito, aquela coisa. Mas para o torcedor que compra lá, que é o sócio-torcedor, é complicado, né, mano? Não, muda sim. E precisa ver como é que vai estar. Até agora tá bom o estado do gramado do Palmeiras. Ah, depois desses jogos vai complicar tudo. Depois de show, né? Já viu isso aí. Ah, eu tava no jogo, acabou. Vai, ó, tá passando. Vocês não acham que ele não podia ter ficado, mano? Veja direito esse lance aí. Porque, ó, o cara chegando nele, ó. Tá vendo? Agora, ó. Ah, mas ele já tava saindo, né, Domenico? Ele não vai adivinhar, mano. O goleiro tem que sair em todos. Tem dois em cima dele. Um já tá na rebarba ali. Ele não ia conseguir dar a volta por... Sei lá. O jogador do Aldax foi muito rápido. Ô, Lolo, foi é mais mérito do jogador do Aldax do que demérito do goleiro do Palmeiras. Eu tava no jogo, acabou o jogo, apareceu no telão. Viu, Norberto e o menino? Vai o Palmeiras, vai tirar toda a grama e botar nova depois do show, viu? Ah, mas agora, velho, com o novo presidente, tá na cara que... Por mais que o cara pode soltar uma bomba atômica no gramado durante o show, que no dia seguinte vai ter um gramado novo. É, disseram que é uma tecnologia... De nova? 300 mil cruzeiro. É, espero que seja uma grama boa, porque pelo menos, né, esses shows aí que acontecem, estraga tudo, né, não tem jeito. Mas será que vai, sei lá... Alessi Brandão, né? Não é do... Almir Guineto. Não sei. Reinaldo, Príncipe do Pagode. Não, ainda é. Sei que lá perto da final é o Sting, né? Nossa, e vai ter Elton John e James Taylor. Meu Deus do céu. A dois juntos. Não, provavelmente quem é que patrocina? O Dormonide, né? Show gravado. Show lento de nada. Chance de ser no Pacaembu mesmo. O James Taylor, coisa mais chata. Mas, ó, fica tranquilo que o Palmeiras não vai chegar na final. Mas, olha... Então fica tranquilo que não vai chegar. Tem que ter show, cara. Tem que ter shows mais românticos pro pessoal. Não, eu sei que... Pra dançar uma lenta, não, né, Dudu? Ah, não, dançar não, mas o pessoal gosta. O James Taylor, ele é tão chato, mas tão chato que não curto, dá... Eu não curto. Você tem que levar um travesseiro... O Elton John até que vai. Mais chato que o Mota. Muito boa, mais chato que o Mota. O Elton John? Não, o James Taylor? É. Mais que o Mota? Tivesse o Mota e o James Taylor no penhasco, assim. Salvava o Mota, levava ele pra comprar roupa, presente, tudo. Tá brincando? Não. Impressionante. Então tá bom. Ô, Giovanni, quer falar mais alguma coisa com relação ao time do Palmeiras? Fala aí. Guaraná Antártica, bora lá. Não. Não, ajuda aí, esqueci. Guaraná Antártica, sua. Sua energia. Não. Ah, não vai. Guaraná Antártica. Sua natu. Sua natureza. Não. Nos leva, bora lá. Não. Só na... Vou falar uma vez e você vai repetir, tá bom, Giovanni? Eu não devia te ajudar, mas vou ajudar. Guaraná Antártica, sua natureza pede, bora lá. Guaraná Antártica, sua natureza pede, bora lá. Boa, garoto. Ele é parente seu, Motinha? Tá bom, ganhou um par de ingressos pra ver o jogo do Brasil e Paraguai. Hã? Como que eu faço? É. Três dias. Não, amanhã. Vai vir buscar amanhã, cara. Vem, já vai direto pro jogo, velho. Correr aqui. 5 horas da tarde. É 5 da tarde, tá bom? É Bozano. Não, só Bozano. Só linha Bozano. Não, só Bozano. O cara liga 30 vezes aqui e erra. E diversão. Não ouvi, fala de novo. Só linha. Não, não tem linha, tira a linha. Não, tira a linha. Só. Só Bozano me dá mais. Não. Você é primo do Mota? É do seu pai. Só Bozano me garante mais proteção. Não. Caramba, velho. Tá difícil, hein? Esquece, velho. Vai. Já ganhou o ingresso, vai. Esse não merece ser ajudado. Ó, tem que falar assim. Pera aí, gente. Calma. O mano vai ajudar aí. Tem que falar o seguinte, cara. Ó, só Bozano me garante 3 vezes. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Finalmente. É bom que te toque do desodorante extremo. Vai pedindo que Adão no Dia das Mães. Alex, gosto muito de você. Porra, rapaz, foi muito bem agora, hein? Gosto muito de você. Muito bom trabalho. Ótima contratação. Ah, garoto. Primeiro dia dele hoje aqui. Me engravida de gêmeos. Parece vinho. Quanto mais velho fica, mais fica bom. Igual vinho. Você não quer nem vinho. É igual a lomba da Domênica. É a muito Lomba. Bom. Que a Lomba da tua mãe? Que isso, Dudu? Mas a Domênica é a mãe dele. Só uma brincadeirinha aqui. Quem é mais fácil assumir? O São Paulo assumir o Bambi ou o Corinthians assumir a galinha? Ai, ai, ai. Ou o vizinho assumir a sua paternidade. Olha, vai descobrir quem é teu pai, ô. Vai descobrir quem é teu pai, safado. Vai descobrir lá quem é teu pai. Vai lá no ratinho. Vai bem presente as crianças pro vizinho. Pai, futebol é isso. Primeira, pai. É, paz, paz, tá bom. Falou, um abraço. Falou, Giovanni. Eu só achei agora. Fala. Você foi extremamente indelicado. Eu também achei. Quem eu foi extremamente indelicado? Vai lá achar quem é seu pai. Sabe quantas pessoas não devem estar assistindo o programa agora que infelizmente não conheceram os pais? Não conheci, mas dá pra assistir também, né? Então, eu acho que você foi agressivo, desnecessário. Aí depois ele veio com aquele discurso. Precisa menos mimimi. Não, mas isso não é mimimi. Ai, mimimi, não pode fazer. Ai, o pessoal tá muito chato, não pode falar nada. O mimimi eu concordo, mas... Você ofender uma pessoa que não sabe quem é o pai, você acha legal? Falta sensibilidade, às vezes. Você acha legal? Ô, seu trouxa, você falou a mesma coisa. Ô, o trouxa aqui do meu lado falou uma coisa e você ficou quieto. O Mota me induziu ao erro, né? Eu te induzi ao erro. E o outro? Meu, olha, sério, para. Peraí. Eu tô falando. Ô, peraí, Domínio. O cara chegou, não falou nada. Ó, quanto tempo de programa aqui, ó? 53 minutos. Deputado. O cara chegou, não falou nada, ele tem que falar o quê? De mim. Cala a boca, ô deputado. Ô deputado, o que você acha de fazer brincadeira com as pessoas que infelizmente não conheceram o pai? Exatamente, eu viajo pelo Brasil inteiro, muitas pessoas vêm chorando, falam disso. Esse que é o problema de você colocar... Você também foi um aborto. Peraí, comunista, sem pescoço. Esse que é o problema. Vai no ratinho, pô. Eu até falaria que ia degolar você, mas você não tem pescoço, tá ok? Não. Assim, vamos respeitar as pessoas. Gravata, você veio ontem aqui na manifestação, de 10? Ontem eu estava viajando pelo Brasil. Olha o comunista já defendendo. Ah, eu achei demais, velho. É isso aí, seu estádio 97 aqui pela Energia 97, em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora o Mano vai dar um recado de Bozano, né, Mano? Vamos falar de Bozano? Opa, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Você vai levantar o braço agora, você não vai vir aquele cheiro de esfirra de carne, velho, sabe? Você não vai parecer que você espirrou spray de pimenta no busão. Você vai estar agora cheiroso. E sequinho. Você vai ser a atração da sua academia, da sua faculdade, do seu ambiente de trabalho. Enfim, eu tenho certeza que você será a referência, tá bom? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E ó, seja esperto. Ligue aqui no Estádio 97 e diga o seguinte... Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Se você disser essa frase, você leva pra casa um kit top exclusivo do Desodorante Extreme. E ó, você não concorre não, você ganha, tá bom? Fala a frase, não vacila não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97 pela Energia 97. E é o seguinte, agora vamos com os donos aqui, ó. Sou o dono da bola. Sou o dono da bola. Boa. Vambora? Bora. Então bora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Até porque na vida é muito importante fazer um sinal das cruzes. Se tivesse mais na vida, as pessoas estariam mais protegidas. Essa que é a verdade, né? Até porque, pra falar a verdade, daqui a pouco não vai nem poder comemorar o gol fazendo o sinal da cruz, que vai tomar amarelo. O futebol, eu tenho dito, o futebol tá chato, né? Chato. X-A-T-O. Chato. Peraí, mestre. É que chato, né? Não é com X. Eu sei, Fred. Chato é com SH. Eu falei errado porque eu falo mesmo. Mas eu batia falta. Você batia falta? Bom, se eu quisesse ser comentarista de gramática de portuguesa, eu contratava o professor Pascoal. Essa que é a verdade. E aí, não você. E por falar em chato, eu vou chamar aqui o locutor chato. Vai lá. Eu não sou uma sirene, eu sou o locutor do programa. Peixinho, cambalhota, dancinha e flechada. Essas são comemorações... Pelo amor de Deus, chega disso. Pô, tá me dando náusea aqui no palco aqui do Sou o Dono da Bola, até porque teatro é um baita lugar e aqui não é palco, aqui é estúdio, essa que é verdade, né? É, vamos aí continuar, né? É, vamos aí continuar, Miller, né? O que você tem pra falar aí de Corinthians e São Paulo? Neto, na minha época, né? Corinthians e São Paulo era muito mais legal. Na minha época, se comemorava gol muito melhor. Né? O soco no ar que o Raí dava era muito mais soco que hoje. Na minha época, o gol valia muito mais que hoje. Miller tem razão. Palmas pro Miller. Né? A criançada de hoje em dia só quer saber desses negócios de rave aí. Com o Pagani, pra ouvir música alta, ficar tomando balinha do capeta, né? E nunca mais dormir. Essa que é a verdade. Né? Tem que dormir. Até porque se Deus fez o sono, que é pra dormir. Senão não tinha feito sono. Essa que é a verdade. Eu, quando era moleque, Santo Antônio de Posse, viu, Veloso? Né? Acorda aí, Veloso. Eu empinava pipa, vendia gelinho e treinava falta com melão. Essa que é a verdade. É uma baita fruta, tem que respeitar o melão. Eu quero aproveitar e avisar você que tem um filho mala pra caramba, né? Que não joga nada, mas você quer dar uma furunfada com a patroa no sábado de manhã e não tem onde deixar ele. Agora você tem clínica de futebol, é comigo e com o Miller, lá no Sossaitão da Pompeia. Na minha época, né, todo mundo aprendia a jogar futebol da várzea, né? Não em society, né? Isso é totalmente errado, né, Neto? Na minha época era tudo melhor. Esses moleques que a gente tá tendo, Neto, vai tudo de óculos treinar, dá vontade de dar um murro na boca deles. Miller, não detona a nossa clínica, senão você não vai ter dinheiro pra sair da casa do pavão. Essa que é a verdade. E vamos lá. Aliás, aqui o apresentador é parceiro dos comentaristas. Não é igual lá no Sport TV, lá, da Fox Sport, né? Que só o Galvão é Bueno que fala no programa dele, né? Aqui todo mundo fala, eu não é, Veloso? Concordo com você. Ô Neto, peraí rapidinho. Lembrando aqui uma vez, fomos viajar, né? Eu, Marzaninho. Vô Pepeta, você e o Marcelinho Carioca estão sempre juntos nas histórias. Por acaso vocês são irmãos siamês? Que pra falar a verdade, irmãos siamês são aqueles irmãos que nascem grudados só com as duas cabeças pra fora. Essa que é a verdade. Ô Neto não, né? Que tava eu, Marcelinho Paulista, né? O Ricardinho também tava no hotel lá em Nova York. Aí eu vou pegar o metrô, né? Quando eu olho, olha só, tem um macaco gigante saindo do metrô, né? Aí eu digo, olha aí, ele invadiu a cidade, né? Ele escalou um prédio com uma loira gostosa, né? Peraí, vou Pepita, tudo tem um limite aqui. Suas histórias são engraçadas, mas você tá contando um roteiro de filme. Que pra falar a verdade, aquela história do Hollywood lá, baita história lá do monstro que sai da selva, o Godzilla, né? Ele sai da selva, destrói tudo, aí os caça-fantasma mata ele com o boneco de marshmallow. Que pra falar a verdade, que saudade de marshmallow, hein? É um baita fruta. Neto, peraí, é que na verdade é o King Kong, é um filme, né? E o caça-fantasmas é o outro. E preste, eu assisti tudo no mesmo dia, pra mim é a mesma coisa. Essa que é a verdade. Por falar em assistir, não dá pra perder a baita novela da Band, que pra falar a verdade eu não assisto, que é ruim demais. Mas o seu site falou que é bom, eu vou assistir hoje. Essa novela eu gosto, né? O Palinha assiste ela. Finalmente, né? O Miller gosta de alguma coisa, né? Não, eu gosto porque ela é de 87, né? Essa novela é da minha época. Aí, pra falar a verdade, vocês estão de brincadeira no meu programa. Meu celular, não é lugar de ligar o celular. Eu já disse isso pra vocês. É meu baita desrespeito, até que pra falar a verdade, a molecada hoje não estuda nas faculdades, tudo com celular, né, no Orkut, no WhatsApp, né, tudo falando. Tem que faltar com respeito com o programa, a palavra mesmo já diz, respeito. Ô Neto, peraí, mas o barulho vem do seu bolso, né? Peraí, do meu bolso? Pra falar a verdade, esse celular aqui não é meu não, alguém plantou no meu... Esse celular aqui é do Veloso, eu não é Veloso. Aí, tá vendo? Quem cala consente, o celular é do Veloso. E eu fiquei puto aqui, vamos pro intervalo. Ah, meu Deus do céu, sensacional. Muito bom. Uau, só os donos parecido. Da bola, hein? Gostou, Bambi? Vai tomar uma madeirada já. Vai cuidar do teu time, né? Tá caindo. Sai da beira do bar, rapaz. Bambi, guarda uma lapada na orelha. Ô, budi de pinga, vai lá, ó. Vai explodir, olha, hein? Só, gente, deixa eu falar aqui da promoção que tá rolando do resort do estádio. Essa é uma promoção, né? Na verdade, dias 9, 10 e 11 de junho, teremos aí mais uma edição do Resort do Estádio 97, aliás, a nona edição, hein? No Bourbon Resort Spa em Atibaia. Aquele final de semana completo, ao lado da turma do Estádio 97, num dos melhores resorts do Brasil, com todo o tipo de entretenimento que o ouvinte do Estádio 97 gosta. Teremos, por exemplo, campeonato. Estamos passando imagens, inclusive, aí. Me dá imagens aí. Pede imagens. Imagens do Bourbon aí, né? Da última edição, esse Soletre, da última edição do resort do Estádio 97. Olha só. Teremos campeonato de futebol Society. Como é que é? Society? Society. Vamos parar de frescura aí. Os caras estão muito show, né? Aqui, não, mas o futebol é Society, filho. Society. Não, Society, velho. Campeonato de futebol Society, segundo meu amigo Ale Oliveira. Segundo mano, é campeonato de futebol Society. Campeonatos de futebol de botão, futebol no videogame, os jogos da cassineira. Teremos o Autorama da Slot Car Brasil. Teremos nós lá, estaremos fazendo já um programa na sexta-feira, no dia 9, já às 5h30 da tarde. Com a participação do pessoal que já chega, né? Do resort já tá fazendo lá. E o Ale seu fazendo decreto lá, pessoal. Pra cada um? Isso, é pessoal. Não, não pode ser. E ele falou assim, não vou fazer uma frase assim, porque no metrô os caras param ele, ele só faz uma frase. Lá ele vai fazer completo. Ah, é? Até com ver comigo no bom. Tem bastante, hein, olha, tá com a bola cheia, hein? Obrigado. É, meu amigo, acho teremos, que é o final, olha. De é, rapaz, vamos ter lá o bailinho, que a gente vai fazer. Opa! O bailinho. Você vai no bailinho? Certeza. Quero ver se você vai mesmo. Teremos o show de stand-up com o Rudy Landucci. Esse é bom. É isso aí. Landucci. Eu vou fazer Landucci, é Rudy Landucci ou Rudy Landucci? Landucci. Porque o Ale falou que é futebol Society. Olá. Society. Mas lá você vai, né? Não vai fazer Rudy que nem Landucci aqui no estádio, né? Ou Rudy Landucci? Foi legal o navio, né, Ale? Ô Tomene. Nossa. Ah, os caras na maldade, hein? Eu vou botar o Ale agora falando sério. O Ale vai preparar um decreto pra lá. Vai fazer? No final do meu show. Você faz o show lá no show do Rudy? Um decreto? Eu vou atrapalhar o show do Rudy. Você vai abrilhantar o show do Rudy. Ele vai fazer. Ele não quer ver o show, velho. Ah, vai ser legal. Não, vai ver. Já vi várias vezes. Vai ver sim. E a novidade que vai ter agora, né, nesse resort, que é o futebol de rua com a equipe A Rua Agradece. Vai ser muito legal, olha, bem diferente. É o nosso desafio lá, hein? Você quer fazer mesmo? Tem não, certeza? Ó, eu e você eu contra tempo, o Rudy Humano. O Humano vai fazer igual o Wellington Ney com o Ale, velho. É. Nossa. Na primeira, vai pegar e já isso vai tomar. Aí depois mesmo, é o Rudy contra o Domênico. E aí minha dupla vai ganhar, né? Falar até pra pagar. É verdade, mas só assim pra vocês ganhar, porque nós somos mais técnicos. É tática, Paquito. Vocês é na base da porrada. É nós tática, é técnico. Eu vou fazer com o Domênico. Ô, mano, vou fazer com o Domênico igual aquele lance do Cavani, que o cara cutucou o Cavani, você lembra? Que cutucou? Que é isso? O Jarra. É, pra tirar do cego. Você tá maluco? Deu aquele pula pirata, sabe? Não é, vou falar o pula pirata já. Olha só. Você pode parcelar agora mesmo, é só ligar no 28964665, que é o telefone da Lotus Travel, pra você fazer a reserva. Parcele em 6 vezes nos cheques. Cartões Visa, os cartões Mastercard, tá bom? Mas faça agora mesmo, liga lá, o pessoal tá pra liga, te atender liga. Nesse momento da Lotus Travel. Liga. 28964665. Liga. 28964665. 28964665. Você pode também mandar um e-mail pra tirar as informações. viagens@lotustravel.com.br. O resort do Estádio 97, na sua nona edição, tem o apoio de edubotões.com.br de Futeliga. Precisa marcar amistosos ou os melhores times estão em futeliga.com.br. Acessou, jogou. Slot K Brasil também, 3771-4821. Resort do Estádio 97, nona edição. Vai ser imperdível essa edição aí, tá bom? Ô, Domênio, tá bom. O que você vai fazer saindo daqui? Não te interessa, né? Problema teu. Aí é o problema meu. Vocês terminaram, Dudu? Que terminou, olha. Eu vou te ferrar aí lá, hein? Ô, Domênica, vamos combinar de... Domênica é tua mãe. Opa, Adri! Aqui é Domênico. Vamos combinar de raspar o peito? Temos pelo feio saindo aí. Que? Mas você é, hein? Você é, hein? Eu não sou não. Porra, você tá louco? Raspar peito, mano. Que porra é essa aí? Faz tanto tempo que o Super Pop não me chama. Mano, raspa o peito? Não raspa. Não raspa, mano? Não. Isso aqui é aparar o... Matagal. Como é que chama aquele bagulho? Matagal? Ah, o arbusto. Dá uma... O arbusto. Eu nem tenho pelo, velho. É a minha cara, o Ben mano. Já raspa, nem barba. Raspa, Ben. Mano, não tem. Tem um pouco também. Eu raspo, pelo. Mano. É muito ruim. Aqui quem tem é o Bá, velho. O Bá não tem pelo. Depila tudo. O Baco pensou eu, mano. Eu depilo tudo. Mas o Bá tira tudo. Depila, Bá. Não, o Bá pra se depilar, velho, ele precisa passar graxa na... Graxa não, nossa, piche, na Bandeirantes, ali uns 4 quilômetros e sai rolando, cara. Tem que chamar o Edwards Mão de Tesoura, demorar 5 minutos, nasceu o Tony Ramos. Nossa. Ah, não dá, mano, porque o Bá é treta, ele tem que espalhar. Sabe quando o cara vai fazer asfalto, o cara joga aquela aquele grude, não, velho, aquele bicho. Mano. Tem que fazer isso uns 10 quilômetros da Bandeirantes e começar a rolar o bar como se fosse um rocambole, velho. Minha nossa senhora. Que isso. É a única chance. Agora, a coisa mais sexy do bar é esse queixo furado. Olha, veja. Olha esse queixo furado. Não dá coisas? Não dá coisas? Eu queria pressionar minha nádega, hein? Oi? Não, brincadeira, Dudu. Tá passando a nota. Boa. Aí, anota aí. Vamos a mais participações pelo telefone do ouvinte, vamos? O Vieira, bora, mandou, bora. Vamos, Vieira, vamos. Mandou o vídeo aí, hein? Nome de extra, você merece extra economia. Vamos lá, o toque dos Marlones aqui. Marlone! Que isso? Vai passar na marcha, né? Marlone! Ó, toca de marcha. Que isso? Minha nossa senhora. Marlone! Ruim! Alô? Ixi, até caiu. Não, não gostou, Domênio? Com esse Marlone aí. Lá. Alô? Não gostou? Alô? Aqui do Marlone, legal. Ruim! Ah, ruim! Alô? Alô? Quem fala? Maurício? Fala, Maurício, tudo bom? Fala, Dudu! Bom, tranquilo? Consegui, baralho! Alô. Boa! Maurício do quê? Maurício César de Almeida Júnior. Quantos anos, hein, Maurício? 2.9. E o bairro? Aqui é Vila Califórnia, já tive aí já, Dudu. Vila Califórnia, como assim já teve aqui? É Zona Leste. É Zona Leste, beijinha. Garoto, eu vou pra Califórnia. Lulu é legal. É. Demais. Leva ele pra jantar com você. Ah, ele não iria porque você não me conhece. Você canta as músicas dele, mas você não gosta dele, é isso? Ele não Mota, não sei. Eu vou repetir pela enésima vez. É. O fato de eu cantar a música de um artista não significa que eu gosto. Significa que eu conheço. Mas tem músicas muito boas do Lulu. Ótimo. Tá louco, tem várias músicas legais. Eu gosto do Lulu, que eu mais gosto dele é a humildade. Eu acho um cara humilde. Não, o fato do cara não ser humilde não quer dizer que ele não seja bom cantor. Mas eu falei que ele é mau cantor, foi que eu não gosto. Não, mas você trouxe a parte da... Vou pegar ela, Lulu! O Lulu Santos é um cara, eu vou dizer que o Lulu... Ele passa uma humildade muito legal. O Lulu é um hitmaker. É. É mesmo. É verdade. Não tenha dúvida disso. Você vai no show do Lulu Santos, pô, tem sucesso pra boné, velho. É verdade. É muita música, isso. Muita música. Muito ele é bom compositor também, né, Dudu? Compositor, é verdade. E humilde, e um simples, sim. Mas não sei, por que você tá falando disso? Mas nunca ninguém falou nada disso. Ele passa. Ah, ele passa uma impressão. Mas você não conhece o cara. Passar a impressão. Gente, eu tô falando que ele passa uma coisa boa. Mas passar a impressão não significa que é. Gente, ou não é? Eu não estou falando que ele é, estou falando que ele passa uma coisa boa de humildade, de simpatia. Eu não conheço o Lulu Santos, estou só falando que eu acho. Eu conheço um que é assim também. É. Não vou falar que é o Rude, mas. Nossa. A perna monstro, a balaca. Esse aí. Viu? Só imita, amigo. Ele faz isso sempre, é só falar dele, aí ele terceiriza, que tá na moda terceirizar, né? Tá. Aí ele terceiriza pra tirar o foco dele. Verdade. O Zé Humilde. Ô, Maurício. O Benja tá muito azedo hoje. Não. Maurício, ó. Benjamin tá aí, bravo com você, mano. Qual que é o time? É, o invicto em clássicos nesse ano. Corinthians, mano. É Coringão, mano. Só Corinthians, mano. Esporte Clube Corinthians. Comemora esse título aí que é único, viu? Pra quem fala que Corinthians é a quarta força, chupa. Fazer você o quê? Que falou. Eu não. Você que não, falou no começo. Eu não, Paquito. Cadê o Zante, mano? Cadê o Zante? Você que falou. Desde que deram esse rótulo babaca aí. Não, foi você que falou. Falou tá. Só, o Corinthians hoje é a quarta força. Quando começou o estádio esse ano, você falou isso. Tá, então, não, e outra, foi antes da vida do Jackson. Poderia ter a quarta força no começo do campeonato, que não tinha montado o time bom. Pois é. Mas o trabalho foi bem feito. E outra, cara, pra quem fica pagando, ah, é porque não tem um grande aqui da capital paulista que tenha passado ileso nessa primeira fase sem perder um clássico. E o Corinthians empatou com o São Paulo, ganhou do Palmeiras e ganhou do Santos, velho. Então, sim. Desculpa. É o melhor time, é a primeira força do estado. Aonde tem melhor time? É isso mesmo. É isso mesmo. Tá maluco. Nos clássicos mostrou isso. Ah, merda. Momento da né, clássico. Pô, você fica fazendo isso, tem que anotar aqui. Momento não, Mano. Ah. Você me desculpa. O Mano falou uma coisa que é verdade. A gente empatou contra o São Paulo na casa de vocês em situações adversas. Vemos e convenhamos. Você mesmo aí garantiu e falou que o Wellington não tinha que ser expulso naquele lance. Com certeza. Ali teria mudado todo o jogo. A gente tava faltando 15 minutos para acabar o jogo. Ué, e o Pablo também não teria. Panorama. O Pablo também não teria que ser expulso? Sim, mas o Pablo tomou o primeiro amarelo depois que o Wellington Ney não foi expulso, porque ele chutou a bola pro alto. Wellington Ney. E outra, o Wellington Ney naquele lance, cara, depois aí que rolou aquele quiprocó todo. Eu entendi que o Pablo, ele forçou o amarelo pra poder não jogar a próxima partida e chegar zerado de cartões aí na fase de mata-mata. Mas forçou cedo, né, mano? Então, foi inocente ali, pra não dizer estúpido. Juvenil. Porque o negócio é o seguinte, clássico, que mais cedo ou mais tarde você vai precisar dar uma pancada, tá certo? Derrubar alguém, tomar um amarelo por alguma outra jogada, você queima cartucho, cara. Ele fez isso, tinha 20 e poucos minutos do segundo tempo. É, você consegue cavar o teu cartão amarelo, se você quiser, até após o término da partida. Você vai lá pro árbitro e fala, você devia ter dado mais tempo. Aí o cara fala, cala a boca, vai pro vestiário. Fala, não, você é um vacilão, o prego, porque você não deu mais um minuto. É verdade, é. Aí o árbitro vai lá e te dá um cartão amarelo. O Valdívia do Palmeiras fazia muito isso, né? Pois é, então... Pegava o último minuto pra pegar o cartão. E outro, então ele fala que vai bater um lateral e fica enrolando, vai bater uma falta e fica enrolando. Você consegue cavar um terceiro cartão amarelo dessa forma. Agora o Pablo aí foi juvenil em ter tomado o cartão tão cedo como tomou. E aquela outra jogada aí que o jogador de São Paulo ia sair de frente pro goleiro lá, que ele derrubou o cara, era pro segundo amarelo e ele consequentemente deveria ter sido expulso. Parece o Dinanci um pouco, né? Parece, a cara da Dinanci mesmo. Grande Dinanci. Onde anda aí, Dinanci? Sumiu também. Eu vou urinar. Ô, amigão! Fala aí, mano. Eu achei aquele lance lá do gol do Corinthians, o gol do Rodriguinho lá, que o árbitro vacilou em ter marcado aquela falta do jogo do jogador de São Paulo. Eu também achei que não foi nada. Ali é a jogada de disputa de bola, velho. E mais uma vez a arbitragem ferrou o Corinthians, hein, cara? Já diria que era perigo de gol, né? Independente de ser corintiano, mano, eu sou muito sincero. Sim. O Wellington não tinha que ser expulso, tinha que ser expulso. O Pablo tinha que ser expulso, mas também foi depois do que aconteceu. Mas a gente tem que confessar também, o Gabriel também, às vezes, ele pede pra ser expulso, né? Ele tomou o primeiro amarelo e depois ele deu umas duas entradas no Neilton, que ele também tava pedindo pro árbitro, falou, me manda embora pro vestiário. Ele tá batendo mais que bengala de cego. O cara tem cartão amarelo e faz uns lances daquele. Não, e outra, cara, já que você falou do Gabriel, eu vou fazer mais uma crítica a ele, porque eu acho ele bom jogador, ele marca bem, mas ele abusa, e abusa mesmo, em tomar cartões. Eu não lembro de um jogo do Corinthians que o Gabriel não tenha tomado cartão amarelo. Porque ele não jogou. Então, eu não lembro de um jogo que ele tenha feito que ele tenha passado em branco, passado ileso sem tomar um cartão amarelo. Parece que o cara faz questão disso, cara. Pô, o jogador precisa ser um pouco mais inteligente, ainda mais um cara de marcação, porque marcar dando butinada, qualquer um marca. Não mais. E ele tem qualidade pra marcar sem fazer a falta. Sim. Ele faz dentro do Palmeiras, né? Pois é, então eu acho que o Gabriel tá exagerando um pouco mais na dose aí, ele deveria se focar talvez um pouco mais na parte técnica, porque ele é técnico. Ele não é aquele volante brucutu que só dá pancada, velho. Sim, ele é um pouco melhor que o Ralf ainda, né? Tecnicamente falando. O Ralf ainda era mais mordedor. Ele não é tão mordedor, mas ele é aquele cara que sabe tocar a bola, sabe sair jogando. Porque tem horas, cara, que você não tem como evitar o cartão. Entre o cara fazer um gol e você tomar um cartão amarelo, você faz a falta e toma o cartão amarelo, justifica-se. Agora, tomar o cartão amarelo por tomar, igual o Jadson, cara. O Jadson aí, no penúltimo jogo, não jogou por causa disso. Toma cartões bobos por reclamação. É inadmissível isso daí. Mas enfim, o cara ele tá corrigindo o time aí. E possivelmente daqui a pouco o Corinthians vai estar 100%. Mas, ô amigão, as próximas semanas aí serão decisivas, hein? O Corinthians agora vai entrar aí numa sequência de jogos que será extremamente delicada, porque é tudo mata-mata. Passando a próxima partida aí do Campeonato Paulista, que é pra finalizar mesmo aí contra a Linense, finalizar Copa essa primeira Brasil. Fase do Campeonato Paulista. Depois já vem aí Campeonato Paulista no final de semana, que é mata-mata. Depois vem também Copa do Brasil, por aí. E Sul-Americana. Vai ser uma situação complicada, né? O Corinthians aí, antes da Copa do Brasil, o Corinthians ainda já pega a Laú. O Corinthians ele pega a Linense agora, Motinha, nesse meio de semana. Depois aí, no dia 5, ele pega a Universidade Católica, aí a Laú. E depois é o Inter pela Copa do Brasil. Um jogo atrás do outro, vai ser mata-mata. Então, eu queria até fazer uma pergunta pra você, mano, até para todos os amigos do debate aí. Eu tentei ligar algumas semanas anteriores, desde o jogo do Luverdense, lá o segundo jogo em casa, que a gente empatou. Aí a gente teve o jogo contra a Ponte, que falaram que pouparam atletas pra jogar contra o Luverdense. O Corinthians faz um gol e se retrai, fica tocando a bola de lado, sabe? Fica fazendo aquele joguinho, vamos levar até o final do jogo. No jogo que a gente empatou em casa, o último, sem ser isso de São Paulo, a última rodada contra o RB Brasil, teve um lance no segundo tempo, acho que tirou o Pedrinho, colocou o Felipe Bastos, aí o Felipe Bastos estava lá na ponta de ataque, para cruzar para a área ele voltou a bola lá no Pablo, no zagueiro, porque a gente estava ganhando, aí a gente foi punido tomando um gol. Eu acho uma besteira isso, você tá ganhando, tá com um a menos os caras, massacra, faz mais gol. O Corinthians não, ele controla o jogo e aí acaba pecando, acaba tomando gol do jeito que tomou. Se você for ver os últimos jogos, contra o Luverdense tomou gol aos 36 do segundo tempo. Contra o RB tomou aos 46. Não dá. Eu concordo contigo, cara. Muitas vezes o Corinthians ele fica apático dentro de campo, quando ele poderia agredir um pouco mais aí, forçar talvez o gol aí para decretar de vez o placar. Nessa partida contra o São Paulo... Eu fui no jogo contra o Santos, desculpa te cortar, mano. Imagina. Eu fui no jogo contra o Santos, eu vi uma entrega, um clássico Corinthians. O que foi contra o São Paulo foi um pouco apático, mas dentro da arena, contra o Palmeiras, contra o Santos, atacava, pressionava. Contra o Santos a gente atacou o tempo todo. O Jadson fazendo um partidaço, jogando muita bola. Gabriel também. De um tempo pra cá, o Jadson parece que, sei lá, cansou, não tá respirando direito. Mas ele não tá em forma de física ainda, mas, né, mano? Ah, Motinha, desculpa, o cara falar não tô em forma física. O cara é atleta profissional, cara. Ele tem uma memória muscular. Por mais que ele não possa estar 100%, mas a dedicação e a entrega tem que ter. Você pega aí os clássicos aí que o Corinthians fez na arena contra o Palmeiras e contra o Santos, eu concordo com o Vinte. A postura foi totalmente diferente da postura de ontem, principalmente a postura do primeiro tempo. Eu até admito o time jogar um pouco mais recuado, um time talvez ter uma postura um pouco mais cautelosa, como o Corinthians teve ontem no primeiro tempo diante do São Paulo, mas você não pode ser tão cauteloso e tão respeitoso assim dentro de campo. Você precisa agredir o adversário, você precisa mostrar que você tá ali também e quer fazer seu gol. O Corinthians aí no primeiro tempo, ele deu um único chute, que foi aquele chute lá que o Renan acabou pegando, foi um chute do Rodriguinho, que poderia até ter, inclusive, ter saído gol. Foi a melhor jogada do primeiro tempo ali. Foi a melhor jogada, mais mano, perigosa, só um comentário aí, tanto do Corinthians quanto do que você disse, comparativo contra o São Paulo. Desculpa, você complementa. Eu acho que você falou uma coisa que é a base do futebol. Eu acho que o objetivo sempre dos times é agredir o adversário. Bom futebol, futebol sem violência, tonto. Não, mas então, amigão, é muito pouco, cara, para um time como o Corinthians. Mesmo o Corinthians aí tendo como estratégia contra-atacar o São Paulo, criar só uma chance de gol, que foi aquele lance lá do Rodriguinho. Porque se o Corinthians passa em branco esse jogo diante do São Paulo, o Corinthians praticamente conseguiria uma façanha que só o motoclube fez até agora, que foi não fazer gol no São Paulo. Todas as partidas que o São Paulo disputou no ano oficiais, a única partida até agora que o São Paulo não tomou gol foi contra o motoclube. Então o Corinthians ele tava quase conseguindo a mesma façanha. Se o São Paulo talvez não fizesse um gol, o empate tava bom pro Corinthians, porque o Corinthians não tava se expondo. Volto a falar aqui, cara, eu até aceito derrotas, eu até aceito um resultado adverso, mas tem que mostrar empenho, tem que mostrar que você quer ganhar também. Não é que o Corinthians não teve vontade ontem, não confundam as coisas, mas o primeiro tempo do Corinthians foi patético. O segundo tempo veio com uma postura diferente, principalmente depois que tomou o gol. Eu gosto do trabalho do Carille. Eu também. E a gente já conversou bastante aqui sobre as limitações do elenco do Corinthians. Às vezes, ficou a impressão que o Carille deixa o Corinthians menor do que ele é dentro de campo. Isso é verdade, Ale. Eu acho que ali, por exemplo, o São Paulo ontem não tinha os seus dois principais jogadores. E se você analisar tecnicamente ali a escalação do Corinthians, tem cara que joga bola ali. Então, sim, podia liberar um pouquinho. Qual foi a função do Pedrinho em campo? Marcar o Júnior Tavares, que ali o lado esquerdo do São Paulo é muito forte. Pô, de vez em quando, espeta o Pedrinho nas costas do Tavares e fala... Vai lá, Tavares, desce lá, porque se a gente roubar a bola, eu vou jogar aqui nas tuas costas. E não botar o menino habilidoso, que gosta de partir pra cima, pra ficar acompanhando o lateral. Mas aí até entende, sabe por quê, Ale? Quem jogou ali pela direita aí foi o Léo Príncipe. Se fosse o Fagner, possivelmente o Pedrinho ia jogar mais solto lá na frente. Eu acho que sim. Eu ficaria surpreso, porque o Carille tem trabalhado justamente no sentido contrário. Todo mundo que entra tem que marcar. Primeiro o objetivo é marcar. É fechar, ficar ali com a defesa muito bem postada e protegida. Tanto que o Corinthians tem um dos piores ataques do Campeonato Paulista. Então, assim, eu acho que o Corinthians tem problemas no seu elenco, mas eu acho que ele pode soltar um pouquinho os meninos. Eu acho que o Corinthians tem condição de jogar um pouquinho mais com a bola, porque tem jogadores para isso. Não é um elenco de primeiro nível, não é o principal elenco do Brasil ou de São Paulo, mas dá para jogar um pouquinho mais, eu acho. No primeiro tempo... Se você não vê a camisa do Corinthians, que é uma camisa forte e importante, você coloca a camisa de qualquer time ali, um time pequeno do futebol paulista, você não ia achar ruim, não ia achar estranho, melhor dizendo. Porque o Corinthians foi muito, mas muito cauteloso, para dizer o mínimo. Mas eu acho que agora aí, com a sequência do campeonato, possivelmente aí se o Corinthians conseguir uma boa vitória contra a Linense, que é o último jogo, já tira um pouco do peso também. Porque lembrando, tanto o Corinthians quanto o São Paulo estão há cinco jogos sem vencer. E isso acaba pesando no psicológico dos jogadores. Imagina num clássico, quem perdesse ali, lógico, ia jogar uma pressão imensa para a próxima rodada e consequentemente a fase de mata-mata do Paulista. Então o empate acabou ficando bom para os dois lados. Mesmo não tendo possibilitado a classificação do São Paulo, apesar de São Paulo já estar muito próximo disso, mas... Que é o São Paulo? É, o São Paulo já está, né? Mas já tá dividindo, não, mas está dividindo a liderança agora. Só não sabe definir... se é primeiro. Boa noite. Sim, só não sabe se é primeiro ou segundo. Sim, agora falta definir quem será o primeiro do grupo ali. Mas pro próximo jogo do Corinthians, amigão, o Corinthians ele vai pegar a Linense, que já tá também praticamente cartada, é carta fora do baralho. Mas o adversário do Corinthians, se não mudar o cenário, será o Botafogo de Ribeirão. O Ituano vai ficar pelas tabelas aí. Assusta, cara, do que você já viu do Botafogo de Ribeirão nesse Campeonato Paulista? Bom, eu vi bem pouco deles, mano, mas é sempre tomar cuidado, né? Independente, que nem o Aldax ano passado, todo mundo falava que era um time bom, mas ninguém acreditava que ia chegar onde chegou. Então tem que ter cuidado, fazer um jogo bom fora e em casa ser superior e matar o jogo. Tentar mas fazer fora, mas se não der, matar em casa. Não tomar gol fora e fazer em casa. Ô, né? Maurício. Oi, Sombra. E esse Botafogo aí, mas ele não é 5% do Aldax do ano passado. Não, sim. Ele pode até classificar. Ele é um time, como diria o Domênico Gato, ruim. É um time ruim. É ruim. É ruim. Mas sabe qual é o problema, Sombra? É que sempre tem uma zica, cara. Não, isso é importante. O problema não é o time ser ruim, o problema é a zica que tem, cara. Isso é muito importante. Mas, amigo, zica é importante. É... A zica maior, ela poderia acontecer caso fosse partida única no campo dos caras, por exemplo. Agora, ir de volta, eu acho que a zica é mínima, é praticamente inexistente. O Corinthians vai avançar. É pelo menos, vai, fazer um golzinho fora, tentar ganhar de 1-0, como o Corinthians sempre ganha, e aí dentro da arena se impor e fazer o resultado. Eu não me preocupo tanto com as quartas de finais agora, acho que a semifinal é mais importante. Você pode pegar ali o Corinthians sendo segundo na classificação geral, pode pegar a bater de frente com o Santos, que hoje, teoricamente... Na Vila é um pouco mais complicado. Mas vou te falar, eu prefiro pegar hoje aí o Santos do que a Ponte Preta. Para. A Ponte Preta, eu acho. Tadinho, né? A Ponte Preta mostrou seu adversário mais qualificado que o Santos. Você tá louco. Tô falando sério. Você enxagou a boca com álcool. O Corinthians teve muito mais dificuldade de pegar a Ponte Preta em Campinas do que o Santos na Arena Corinthians. Isso é brincadeira. Eu quero o Santos, velho. Nossa, agora foi um desrespeito ao Santos Futebol Clube. Não foi. Ô, amigão, eu falei algum absurdo? Você aproveitou da ausência da vigília. Tanto não, pelo contrário. Eu te falo com fatos. O Corinthians, ele tomou um calor desgraçado da Ponte Preta e só não perdeu... Vai ficar quietinho agora, ó. É, o Corinthians acabou aí, buscando... Careca. O Corinthians sou acabou... eu aqui, você fala um monte, gente. Né, o trouxa. Isso é, o Corinthians e Ponte Preta empataram em Campinas, tá certo? A Ponte Preta fez 1-0, continuou massacrando e pesando lá do Corinthians. Aí o Corinthians conseguiu aí no contra-ataque achar um gol. O que não quer dizer que tenha sido um jogo parelho, porque a Ponte Preta amassou o Corinthians e Campinas. Amassou. Mas foi qual agora grupo, o Santos, esse? Agora o Santos na Arena Corinthians... Tava lá tremendo, velho, tava lá tremendo. Mas qual era o grupo da Libertadores, isso aí? Volta a falar pra você aqui, seu comédia. Não adianta estar na balada, precisa representar lá dentro. Precisa representar. Tá por tá é melhor não ir. Vocês foram uma vez pra balada, vocês nem sabem o que é isso. Tá por tá é melhor não ir, velho. A festa de vocês é na rua. Às vezes é melhor você não ir pra balada pra evitar uma tragédia, fazer festa de churrasco na rua. Seu cretino, vai vender cirio. Pregadinha não, cretino. Vai vender cirio na boca da Anchieta. Pregadinha que vende bala, mas não zera. Na sua lomba, vou vender cirio. Cretino é muito forte. Era o balão. Não, Santista e Palmeiras tem um grande problema. Eles têm um problema de confundir título. Que nem eles confundem Roberto Gomes Pedrosa com o Brasileirão. Copa 51 com o Mundial. É, verdade. É um pouco o problema deles, assim, então deixa eles falar. Aí, o Corinthians não tá na Libertadores esse ano. É, vocês confundem ter história e nascer em 90. Só nossa! Também, né? Só vocês confundem dar certo também. Rapaz, que é jornalista, tem argumento. O Corinthians sempre foi grande desde 1910, ô Pará. Na sua cabeça. Olha aí. Sempre foi o maior time da América do Sul. Desde o nascimento. Eita, o maior time de vocês, não. É, só isso, né? Geralmente joga com 12. É, eu vi sábado. Sábado não, ontem. Inclusive, amigão, a Conmebol, quando o Corinthians ganhou a Libertadores, ela mandou um e-mail em agradecimento. É porque foi um milagre, mandou mesmo. A Conmebol mandou um e-mail pro Corinthians aí, parabenizando a conquista e agradecendo. Porque a Libertadores passou a valer a partir de 2012. É, sim. A Libertadores precisava muito mais do Corinthians do que o Corinthians da Libertadores, meu rapaz. É, sim. Diga. Eu penso assim, o Azevedo tá zoando aí, falando que o Corinthians nasceu a partir de 90. Eu não tô zoando, não, isso é argumento. Nacional, Vai ficar dando igual pra esse dono de quiosque, velho. Então, se for assim, o Santos morreu em 70 e renasceu em 2004, né? Renasceu pelo menos renasceu, né? O Santos, velho, é uma Ponte Preta que deu a sorte de ter o Pelé na vida dela. Ai, não, ai, não. Se não fosse o Pelé, hoje eu quero ver agora. Santos, mas é verdade, se não fosse o Pelé... É absurdo. É verdade, peraí. Você compartilha do meu raciocínio, só que o senhor não tem coragem de falar aqui no ar. Peraí, você tá querendo alguma coisa agora? Você compartilha? Você fala essas atrocidades, agora quer empurrar a responsabilidade? O bom é entrar no Wikipedia e ver que o maior ídolo foi o Basílio, né? Esse é ídolo mesmo. Tem muito mais história do que o Pelé. O gol do Basílio, inclusive, o gol do Basílio, esse que foi uma obra de arte. Não, o gol do Basílio, que inclusive foi uma obra de arte, não precisou ser feito no computador porque ninguém viu. Ah, peraí, não tinha internet, era. É, tá, palhaço. O Basílio é o Gabiru Gourmet. Gabiru Gourmet. É, esse que é o Basílio. Grande Basílio, um abraço pro Basílio. O maior camisa 8 que o futebol brasileiro já viu. É o Gabiru Raiz, né? É, exatamente. Gabiru Raiz. Me cite três camisas 8 que foram melhores do que o Basílio no futebol brasileiro. Nossa, você tá brincando? É Raiz, Márcio Araújo. Márcio Araújo. Ele tá no time deles de todos os tempos. Ele sobra Márcio Araújo. Márcio Araújo. Mano. Maurício, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Sombrinha, deixa eu só fazer um merchan aí, vai. Faz. Só abusando me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Olha aí, ganhou um split exclusivo, desodorante extreme. Boa, isso é top, todo hein? Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Rapaz, não é que você ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's? Parabéns. Guaraná Antártica, sua natureza pede, bora lá. Bora lá, você ganhou também um par de ingressos pra assistir Brasil e Paraguai amanhã. No Itaquerão, presente do estádio e Guaraná Antártica. E Torcicolor não tem promoção? Que? Torcicolor. O Merchan Bota. Como assim, Merchan? Você não tava o dia que ele falou? Que não. Com Torcicolor? Torcicolor. É o Merchan que ele trouxe de tinta. Essa caça aérea era demais. Nossa, eu queria agradecer você, cara. Eu tive aí pra conhecer vocês quando eu fui buscar o Kit Bozano. Vocês foram super atenciosos. Valeu. Não sei se vocês vão lembrar de mim, um gordinho chato que ficou irritando vocês. Um gordinho gostoso. Esse aí eu conheço como Alê. Eu só não conheci o Alê. Rude, apesar de toda brincadeira, cara, eu me espelho em você. Você tem um talento maravilhoso. Não, obrigado. Você se espelha no Rude em que sentido? Desculpa, não, mas suave. No sentido de ser engraçado, tentar ser engraçado. Tentar? Então você quer dizer que ele não é engraçado? Não, ele é muito. Ele tenta. Eu tento ser igual a ele. Valeu, mas opta por ganhar dinheiro também na vida. Vamos tentar, né? Ah, mas ganhar dinheiro não é opção, cara. Você foi muito atencioso comigo, o Bá também. Vocês deixaram assistir o programa aí fora. Obrigadão mesmo, cara. Eu ainda consegui ganhar pra participar do Estranho no Ninho na campanha Novembro Azul do ano passado. Legal, bacana. Tive aí, Benzinha, vocês são fera, cara. Ué, e amanhã você tem que pegar logo o seu ingresso, hein? Porque o jogo é amanhã, hein? Não, eu vou estar aí, pra buscar. Sabe o que eu te perguntava, Sombra? Eu ia com a patroa, mas a gente tem uma nenenzinha. Será que ela entra ou não? Tem que ter ingresso pra ela. Ah, na boa. Não leva nenenzinho no jogo. Primeiro que ela não sabe nem o que tá acontecendo. É 2 aninhos, vai te dar trabalho, então. Vai te dar trabalho. E campo de futebol não é lugar pra levar criança de 2 anos. Tá, vai na minha. Deixa com a sogra, velho. Minha sogra tá viajando, velho. Putz, tá quem que liberou, velho? Olha, deixa na casa do Domênico, que ele já tem um monte de filho. Ó, a tática é a seguinte, irmão, vai na minha. Antes de sair de casa, dá um confere na fralda. Se tiver cheia, troca. Se não tiver, deixa. Pega um silver tape, mano, e amarra na cama, assim, ó. Faz um, é verdade. De lá não vai sair, né, mano? A criança com 2 anos, ela não se mexe muito. Então você faz um X nela, assim, no meio da cama de casa. Você tá maluco? Ô, mano, e a comida? De comida, mano. Dá de mamar antes de sair. Faz todo esse corre. Dá banho, troca a fralda e dá de mamar. A criança, geralmente, depois que mama, ela quer dormir. Sombra, põe no meio ali, centraliza, pega uma régua, tá certo? Média, de uma ponta a outra na cama de casal, latitude e longitude, centraliza. Boa, tá isso certo? Aí. Mete um GPS ali, na criança. Põe a criança ali, abre o bracinho dela, tá certo? Como se fosse um T. Abre a criança assim, como se fosse um T. Passa um X, assim, ó, de um lado pro outro. Sim. E se quiser, faz assim, tipo, do meio também, assim, pra fazer como se fosse uma estrela. Pra garantir. A criança não sai, cara. Não sai. Não sai. Diz que o Ale Oliveira faz isso com a Dona Encrenca. Ele vai quer sair, ele amarra ela com silver tape. Sim. Né? É uma boa estratégia. É uma boa estratégia, você não vai amarrar a criança. Você acha que ela vai gostar disso? Vai. Sim, ela vai parecer a monga no Play Center. Meu Deus do céu. Aí tá de boa. Não tem filho, não. Não, mas, ô Maurício, obrigado pela sua ligação. Nada, bom aqui. Jogo pra você, tá bom? Obrigado, Ale. Espera, Benzinha, te acompanho direto no Fox Sports, mano, também. Valeu. Valeu, parceiro. Cara. Obrigadão, Sombra. Valeu, obrigado. Esse é o Estádio 97, continue assistindo aí, facebook.com/energia97fm e mande sua mensagem de áudio pro nosso WhatsApp, 94-353-0150. O número? 94-353-0150. 50. Vocês possivelmente já comentaram aqui, né? mas sobre a morte do torcedor do São Paulo. Ai, gente do céu. Que leva uma pessoa a querer ficar mudando de setor lugar, dentro, né, do estádio? São várias, né? De 10 reais, várias, né? São vários. Você vê na televisão. Vários. Lamenta-se a morte, mas veja bem, nítido, a pessoa provocou a própria morte. É um absurdo. Pô, você, né, que vai no estádio de futebol, anos, cara, por causa de assistir 20 metros pra lá ou pra cá, ficar arriscando a vida, gente. Que absurdo isso. E a primeira isso. vez dele no estádio, foi com os amigos. A não, e pior ainda, a primeira vez no estádio, cara. E não sei não se não vai sobrar pro clube agora, hein? Que é um absurdo. Você vai ter que fazer o que agora? Pois é, tem que colocar a rede de segurança ali pro cara não cair, né? Não, agora você tem que fazer uma jaula pro torcedor. Você tem que fazer uma jaula. Fala assim, olha, não sai daí de dentro. Tá parecendo que nem humano, e aí a criança aí amarra com silver tape, né? Ó, oh, vou te amarrar aqui pra você não sair do lugar. Não, os caras tá falando, não, o São Paulo tem que colocar pelo menos 20 seguranças ali pra ninguém passar, todo jogo. Pô, mas na boa, tem clássico, que fazer cara. Isso. Não. Se a pessoa obedecer, qual é o lugar dela e ela ficar ali... Você sabe, marcou o lugar, dizer é ali. Que precisa colocar ali o segurança, a mesma coisa então, dizer que todo edifício de São Paulo tem que ter um segurança no topo, porque a pessoa vai lá pra fumar, não, você tem que ter o segurança, porque de repente a pessoa vai querer pular. Não, mas é uma situação que poderia ser evitada, porque durante o jogo, Sombra, quase não existe essa troca de setor, porque ali você já tem a presença da PM dentro da arquibancada, pra fiscalizar, ver quem tá com droga, etc e tal, então isso acaba inibindo um pouco o ar. E eles ficam lá em cima, mas, geralmente. Mas, geralmente, o cara que quer trocar de setor, assim, isso não é novidade no Morumbi, sempre aconteceu, inclusive na época dos clássicos aí, acontecia muito e hoje ainda continua acontecendo. O cara que quer trocar de setor, ele chega mais cedo, porque mais cedo não tem fiscalização, não tem polícia, não tem ninguém. Você troca rapidinho ali e vai embora. Mas o grande problema é justamente isso, porque mesmo que você coloque no Morumbi, eu não sei se hoje ainda tem, mas em outros períodos aí tinha, não na parte lá de cima, no parapeito de cima, mas no parapeito de baixo, quando tem aquela grade, eles colocaram como se fosse um meio círculo maior, para que a pessoa não pudesse escalar, porque estavam escalando só que na parte de baixo. Ao invés de fazer isso que fizeram na parte de cima, correu o risco de cair lá embaixo, ao invés de cair lá para trás. Pontas, eles faziam isso. Eu vi cara pulando mesmo com esse círculo. Exato, não importa o que você faz. Você faz um negócio, o cara vai desafiar da mesma forma e vai conseguir pular. Ele desafia. Não, às vezes eu vejo no Morumbi mesmo, os caras, onde fica a cabine, em cima, o cara escala ali... E já vi várias vezes o policial tirando os caras em cima, escalando. O nego que não tem amor à vida... Eu falo, meu, o que leva o cara ir pra ali, pra cima, velho? Ó, e parabéns ao Santos aí, que não topou essa história aí de fazer dois jogos no Pacaembu, se for Santos e Ponte. Não fazer dois jogos no Pacaembu. É isso aí. Até porque o campeonato já tá muito fácil, facilitar ainda mais pro Santos. O Santos não topou porque não é interessante pra ele, porque eles devem querer jogar na Vila. Quem não topou é a Ponte. Olha lá como é que é, ó. Isso é praticamente uma inversão de mando. Olha lá, arame farpado. Meu, tem tudo ali. Tem arame farpado, tem... Vai dizer o quê? Né? Aí o cara enfia o rabo nessa porra aí, ou morre. Já foi processado. O último, aquele do Corinthians que levou a greve, que ficou preso lá, ele processou no São Paulo. E ganhou. Não, ele ganhou. Perdeu, mano. Não, ganhou. E ganhou o quê, mano? Lógico que ganhou. É brincadeira, né? Um ser humano tem... Olha a altura disso, velho. 25 metros. Esse é o tipo de gente que nem os caras que sobem em edifício vazio. Sabe essas carcaças de edifício? Você fala, como é que o cara chegou lá em cima pra pichar, né? Lê parkour também, que os caras fazem de prédio. É brincadeira. O ser humano tem... A gente tem cara que tem pouco amor à vida. Inclusive, eu queria convidar o Mota. Estou fazendo aí um momento saudável. É com você. Lê parkour vendado. Quer brincar? Tá, você vai na frente. Não, outro dia, Sombra, eu tava na Ayrton Senna, cara. Tinha um cara atravessando a Ayrton Senna bêbado, cara. Eu quase peguei o cara. Eu vi, imagina. Quase me matou. Não era você, não. Se fosse, eu faria questão de jogar o carro em cima. Olha! Mas... Olha! Tô zoando. Você falou de coração? Claro que não, tô brincando. Mas, imagina, o cara bêbado, na Ayrton Senna, atravessando a rodovia. Tá todo mundo ali sentando a bolacha ali, mais de 100, 120 por hora, o cara atravessando a rodovia bêbado, cara. Mas não tava bêbado. Dirigindo, pelo menos. Então, mas esse é o problema. Você vai desviar de um desgraçado desse... Você mata uma família. Você joga teu carro em cima de algum outro carro, tá feita a tragédia, né, velho. É absurdo. É complicado. Estádio 97 da Energia 97 FM tem um oferecimento de Frico. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! É, Fricô! Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Oferecimento também de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tá vendo aqui mesmo? Vocês já falaram aí do Luiz Fabiano? Sim. Já falamos rápido, é. Só pinceladas, velho. Pinceladas. Ô, Benja, você é um índio. Você que é um cara que às vezes tem assim um quê de Luiz Fabiano no microfone? Não, faz tempo que eu não tenho. Não, faz tempo, é verdade. Bem que se diga. Mas que leva um jogador como o Luiz Fabiano? Começando agora no Vasco, o cara já vai lá e. Ah, não adianta, meu. Eu acho que ele não muda. Não tem jeito. Se no final da carreira ele faz isso. Eu achei que não foi falta. Eu achei que ele escorregou. Mas não precisava levantar e peitar o árbitro, né? O árbitro simulou, né? Nunca vi árbitro simular porrada. Ué, mas ele escorregar e derrubar um cara que tá indo em progressão ao gol, por mais que ele não tenha intenção, mas foi uma falta e era passível de amarelo. Mas isso é de menos. Eu tô falando assim, eu acho que não foi falta. Sim. Eu acho que ele não deveria ter saído peitando o árbitro, pô. Ele? Ainda mais que é ele. Você vê que nem eu. Eu não faço tempo que eu não vou usar, mas você fala, tá vendo? Ou você que faz a fama, deita na cama, né, cara? Olha, a chance do Luiz Fabiano voltar a ser um artilheiro é muito difícil. Muito difícil, já que no São Paulo a coisa também tá velocidade, não tem. Já não é. O Vasco contratou um nome, porque o Vasco carece hoje, né? O Vasco é um time carente. Eu vou te falar, eu acho que o Luiz Fabiano, num time bem montado hoje, ele faz gol sim. Faz gol e vai fazer gol pra caramba. O problema é que eu acho que o time do Vasco não é um time bem montado. Não. O Luiz Fabiano, eu vou te falar, cara. O Luiz Fabiano num time do Palmeiras hoje, eu acho que ia fazer gol pra caramba. O Luiz Fabiano no Flamengo hoje, acho que ia fazer gol. O Luiz Fabiano, você vê o Fred. Pô, o Fred, 12 gols em 11 jogos. Ah, mas não dá pra comparar o estágio do Fred com o Luiz Fabiano, né? Não, eu tô comparando. Eu acho o Fred muito mais jogador hoje. Hoje. Mas o Luiz Fabiano, se chegasse no Atlético Mineiro, também acho que ia fazer gol. Bom, mas aí o Vasco vai lá e contrata um cara mais pelo nome do que ele pode fazer. Veterano. Que cartão de boas-vindas que ele dá pro torcedor, né? Um dos motivos que justificam essa contratação é a experiência do jogador, né? É. Aí o Vasco com 8 desfalques, um jogo importante, um jogo muito mais importante pro Vasco do que pro Flamengo, né? E sem aí o Luiz Fabiano tá jogando bem. Inclusive ele consegue fazer a roubada de bola no lance do primeiro gol, pega a bola ali do Hever, tenta sair jogando, o Vasco jogando bem. E aí ele comete uma loucura dessa, eu acho que foi falta aí pra cartão, sem querer ele cometeu a falta no Márcio Araújo, porque ali tem os dois jogadores que tem a falta de hábito, né? O Márcio Araújo de atacar e o Luiz Fabiano de marcar. Eu acho que ele acaba escorregando, se desequilibrando e faz uma falta para amarelo. E depois ele dá uma barrigada, né, no juiz. Agora, vergonha, ele vergonha aquele pênalti. Nossa, mãe, porra. Pênalti ridículo. Por isso que eu sempre falo. O cara fala assim, olha, as pessoas falam, não sei se o cara é mal intencionado, não sei. Cara, eu não vou falar que o cara não é mal intencionado. Tem erros. Que só a má intenção explica? É isso que você quer dizer? Olha, aquela final Flamengo e Vasco, o Douglas bateu a falta, bola parada, falta, árbitro ali de linha. Aquele atrás do gol. Ficava a bola, aparece ele, né? O cara tá parado olhando. A bola entra 1,5 metros, o cara não dá gol. Aí vem os caras falando, não, mas o futebol é muito rápido. Pô, como rápido, cara? cara tá ali parado, ele só tá ali pra ver isso. Ontem, o lance foi na cara do Bandeirinha. Na cara do Bandeirinha. É lamentável. Sei, não, mas né, esse lance aí foi a culpa maior do Bandeira e não foi do árbitro. Porque o árbitro, por mais que ele pudesse estar tá bem posicionado... Foi na cara do Bandeira. É, o árbitro, ele nesse lance, tá na minha lua. E mas... o Bandeira que deveria ter assinalado ali que não foi nada. Né? Mas você sabe que o lance foi tão absurdo, mano, que na minha avaliação, mesmo que o René tivesse... Se a bola tivesse tocado no braço do René, não seria pênalti. Oh. Porque a distância era muito curta entre a bola e o lateral do Flamengo. Ele não teria reflexo para tirar o braço da direção da bola. E ele tenta tirar o braço. Quer dizer, então mesmo que pegasse no braço, eu já não daria pena. Então, Ali, aí eu discordo, sabe por quê? Eu, para mim, qualquer toque que desse dentro da área ali, sei lá, ou zagueiro ou atacante, se a bola bateu na mão, para o jogo e marca pro lado que for. Não, mas isso aí não é a regra, né? Então, mas é que tá, eu acho que deveria mudar. É que o mano é a favor de mudar a regra pra isso. Pois é, porque é muito subjetivo. É muito subjetivo você poder julgar a intenção de alguém. Ah, teve a intenção. Ah, não teve a intenção. Independentemente do cara ter ou não ter, se você minimiza a chance de erro do árbitro, eu acho que essas polêmicas diminuiriam e muito. Porque o fato é, aí vão falar, o cara vai mirar toda hora na mão pra poder bater um pênalti. Mas... o árbitro, ele não pode, numa fração de segundos, determinar se o cara teve a intenção ou não, se é movimento natural do corpo ou não. É complicado. Como ontem... Bateu na mão, marca, velho. Pro-ataque ou pro-defesa. Como ontem, como é que o Bandeira não chama lá a falta do Wellington? Era vermelho, absurdo. É. Não, inclusive ele... Vermelho absurdo, não tinha nem o que questionar. O Bandeira atrapalhou o árbitro, porque ele que dá a dica que é pra amarelo. Quando ele bate aqui no peito... Bate no peito! É o cartão amarelo. É. Quando ele põe a mão no popô... é cartão vermelho. Ah, é? É. Ah, que gostoso. Tem esse código entre eles. Esse código entre eles? Atrás é vermelho? Como que é o código? É mais ou menos que no código do Domênico e do Aguinaldinho. Quando bate aqui é uma coisa, quando bate atrás é outra. Mamilo e popô. Mamilo e popô. Vou falar já quem é que faz isso aí. É. Bateu na boquinha jorrada. Aliás, aquele juiz de ontem do São Paulo e Corinthians... Eu vou te falar, não que ele tenha interferido no resultado do jogo diretamente, né? Mas assim, o do Ney era pra ter sido expulso. Sim. Né? E o Ednancy lá também tinha que ter sido Pablo, expulso também. Pablo. E o gol legítimo do Rodriguinho que ele não deu. Ah, para, vai. Você tá de brincadeira, né? Você vai falar que foi nada. Falta? Você tá de brincadeira. Ele já tinha parado. Ele parou o lance. Já tinha parado. Mas não foi nada. Não foi falta do jogo, nem a pau. Não foi nada. Mas ali é uma coisa ainda interpretativa. É na cara do árbitro. Ele não foi nada. O jogador do São Paulo... Mas ele toca no cara. O gol do São Paulo, o Michael, ele divide a bola de cabeça do mesmo jeito que o jogador. Aquele Araruna, baixinho pra caramba, o jogo com 1,90m. Então, o jogo subiu em cima dele, hein? Ah, eu não vi nada, não. Olha, vai pra cima. Eu não vi nada, não. Quem que tava comentando na Globo, na televisão? Eu, como eu sempre tô lá. Não, não era o Casagrande, era o irmão do árbitro. Anabucano. O Paulo César? Paulo César. Esse é de vocês. O quê? Sempre foi de vocês. Ah, cara de pau! Você é cara de pau! Você é cara de pau! O árbitro chegou e falou assim, ó, ele se apoiou no Araruna. O árbitro falou. Ah, se apoiou. O futebol é isso. Com cara, televisão e tudo. Ah, tem contato. E vou explicar pro Michael. Vou explicar pro Michael, ele saindo do jogo e falou, se não quiser usar a mão, vai jogar vôlei, vai jogar tênis. Aí o Maicon foi mal. Ele motivou, se não quiser usar o braço, vai jogar tênis. Dá parabéns ao Maicon aí, porque o Maicon fez uma homenagem muito grande ao ídolo do Corinthians, o Tevez, que gostou, né? Não era em homenagem ao Tevez, que costumava fazer assim nas comemorações, era, não era? Só que ele não teve a personalidade depois de assumir o que ele fez. É frouxo. Ele falou que foi por causa do Casim. Não falou, saiu no Estado do Morumbi falando. Pega aí o nosso cego, assiste as entrevistas. Não. Saiu do Estado do Morumbi falando que não quis passar. Mas doeu, hein? Essa do Mike vai doer muito tempo. Tanto até o Twitter do Corinthians. Imagina. Quem é Maicon? O exterminador de galinha. O nosso cego não merece ser comparado com o Mota. Despena a galinha. Ganhou o quê? Explica pro nosso cego aí, ó. Não sabe nem falar, despena. O que é despenar? Você sabe o que despenar. Nossa senhora, toda galinha sabe. Vai, traduzindo aí. Despenar. Traduz aí. Arrancar as penas. É não, quando uma é pessoa diz que depenar? Sofre, ela despenar uma coisa triste. Deve ser. Exatamente. Entendeu? Mas, ô, maninho... Chupa. Agora aí, quem que é esse sujeito? Jogou aonde? Famoso quem? Ganhou o quê? É Corinthians. É mais comemoração. Bela comemoração. Não é muito melhor, ao invés do moqueteiro lá que o Corinthians tem... Mosqueteiro, burro. Botar um galinhão forte, bombado, pra entrar no gramado junto. Ia ser muito mais bonito. Isso, podia colocar uma galinha inflável. Você, por exemplo. Segue o jogo. Sem falatório. Vamos às mensagens através do nosso WhatsApp. E aí, galera, só um detalhe, que a não expulsão do Elton Neca retornou uma grande bola de neve, porque se expulso o Elton Ney, o Pablo não ia ter tomado amarelo lá. Se expulso o Elton Ney, ele não ia ter quebrado a perna, entre aspas, do Arana e ia continuar o jogo. Se expulso o Elton Ney, o Pablo, além de não ter amarelo, ele não ia ter feito falta no Elton Ney para ser o segundo amarelo. E, como você falou aí agora, mano, o gol do Rodriguinho, o Jô não faz falta. E se o Jô fez aquela falta, o Cícero entrando no gol do São Paulo foi muito pior. Que ele subiu com os dois braços apoiando no ombro Muito sim, hein? Isso aí é parcial, hein? Ah, pronto, então, nossa. Jesus, nossa. O Vinte tem razão. É muito se sim. A minha mãe fosse homem, não tinha nascido. Boa, Ale, boa. Oba, pega um lencinho lá e traz pro sombra pra ele limpar essa jorrada. Se o Cueva tivesse lá, se o Prato tivesse lá. A reclamação, mas não, cara, a reclamação do ouvinte é de que... Mas é muito sim. É de como quem tem um jogador que jogou mal pra ele, né? Tá reclamando do árbitro. Não, muito pelo contrário, que vocês não têm a coerência pra falar que o time de vocês foi beneficiado. O Corinthians pra hoje jogaram é o time menos. Mais prejudicado pela arbitragem. O Corinthians foi prejudicado contra o Santos, foi prejudicado contra o Palmeiras. Foi mas não foi você que falou em prol pro maior? Nossa! Você falou que o juiz se redunda em prol do maior. É, então o senhor não vem querer falar bobagem? O senhor não vem aqui querer falar bobagem? O senhor não vem querer falar bobagem? Quando sempre o senhor vem com essas insinuações cretinas da sua parte? Eu? Senhor? O Corinthians foi beneficiado. O Corinthians foi beneficiado. Depois não vem da chiliquinha aqui, não. Isso é verdade. Depois não vem da chiliquinha aqui, não. Só falando o que o senhor falou. Depois não vem querer dar chiliquinha aqui, não. Eu só falei o que o senhor falou. Não vem querer dar chiliquinha aqui, não. Memorial do Corinthians tem que ter a ala dos juízes lá. Tá de brincadeira. Tá louco, mano. Essa família vai, Drag Queen, dá aí, continuidade aí no programa. Vamos lá, mais mensagens. No oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Do velho, cabedela. Aí, Ruge, melhor imitação, hein? Fala, mano. Marcelo Corintiano. Tamo junto. Deixa eu te perguntar, lance polêmico aí no final de semana. Luiz Fabiano, ele é meio complicado, meio estourado. Mas e aquela cena do juiz ali que nem encostou e o juiz fez uma cena? Será que não foi meio pessoal? Não rolou um malote naquela história, não? Estranho, né? Marcelo, Jardim Rochidale e Osasco. Abraço. É igual o Arana também lá na falta do Ney lá. Se jogou. Sim. Teve tomar um encostãozinho e o cara quis voar ainda. Acho que futebol tem que ter carreira nas costas. Futebol é de contato. Com certeza, né? Mas a situação ali do juiz é uma situação aí ridícula e grotesca, sim. O ouvinte, ele tem razão. Porque quando a gente vem aqui e critica jogadores aí por simulação, o que não minimiza a atitude do Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano foi moleque pra variar mais uma vez. Mais uma vez ele compromete o time que ele joga por causa de uma expulsão cretina. É, ele não precisava ter dado a barrigada que ele deu no árbitro? Não precisava. O árbitro exagerou em ter simulado aquela situação? Exagerou. Mas que o Luiz Fabiano merecia ter sido expulso por ter sido infantil e juvena? Merecia, tá na cara. Mais mensagens. Pô, Domênico Gato, você que é o cara mais imparcial desse programa aí, eu queria saber, quem estava mais desfalcado? São Paulo com Prato ou Corinthians com Drogba? Olha como todo mundo riu. Sensacional. Foi boa. Rapaz, olha como todo mundo deu risada. Vocês não levam, mas vocês estão tudo nervoso hoje. Porque o cara tem que. Domênico, ele tem que ter uma autocrítica. Antes de você mandar o áudio, velho, geralmente tem a opção de você. Mas só você não gostou. Eu vi como todo mundo riu. Todo mundo gostou. Então é o seguinte, ó, uma dica. Véi, vai mandar o áudio, Domênico. Ele tem a opção assim de apertar o play e enviar. Ouve, velho, vê se você vai agradar. Fala, putz, eu riria disso. Você não ri, não manda. Você tá muito exigente. É a jorrada. É isso mesmo. Véio, o tá tempo, Domênico Gato, o tempo no rádio custa muito dinheiro. Dinheiro, é verdade. Custa muito dinheiro. Então, se a gente parar o programa aqui pra ouvir um negócio, tem que ser legal. Mas ouvinte pode falar. Nós temos um nome a zelar. destaque nesse programa. A gente para pra ouvir o Mota, não tem coisa pior que isso. Você tá aqui, imagina só. Que absurdo. Imagina. Uma aberração igual você tá aqui, velho. Daqui a pouco, mais mensagens através do WhatsApp. Ligue e participe ao vivo com a gente. E quem disser todo dia de clássico do McDonald's ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. E você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Guaraná Antártica, sua natureza pede, bora lá. E você ganha um par de ingressos para assistir o jogo Brasil e Paraguai amanhã no Itaquerão. Presente do Estádio 97 e do Guaraná Antártica. Arena Corinthians. Cada um quase de um jeito, né? Vamos lá pro telefone, 3284-7097, vai tocar o Asdrubal. Marlone, pra falar a verdade. Marlone, pra falar a verdade. Ai, ai. Alô. Alô. Quem fala? É Alexandre. Olá. Olá, é sua Ale. Ué, ô Benja, puxa o coral aí, mano. O Benja vai ficar muito bem. É, o Benja veio? Não. Olá, eu sou aqui, ô lixo. Lixo olha. Não é a O Ale foi na maldade agora. Ale, o caramba. Ô Sombra, o release do Ale tá aí, o convidado de hoje. Release depois, do Ale? Ah, é. Ele é convidado hoje. Depois. Nossa, que graça. Ele tá engraçadinho, né, Ale? Tá bem engraçado. Vamos se unir, agora eu tô ferrado. Deitou, hein, Ale? Ó, os dois extremos agora. Mas vamos pegar a lista de presença do Bahia aí pra ver quem ganha. Tá certo, Ale, você ganhou. Aí ferrou, hein? Ó, meu velho, já jogou a toalha, Rudy, vai pra cima, você também tá mó covarde, hein? Cara, vai pra cima do cabelo de boneca, velho. Vocês viram na história aqui, eu tô vendo o narrador da Rádio Bandeirantes, que foi narrar Ponte Preta e São Bento em Sorocaba esse fim de semana? Não. Rapaz, quase queriam pegar o cara. Mas por quê? O cara terminou aqui, ó, a narração, a transmissão, agachado. Por quê? Como assim, meu? Olha aqui, eu tô lendo aqui no Yahoo, a vitória da Ponte sobre São Bento e Sorocaba, com gol aos 40 minutos do segundo tempo, quase acabou em agressão contra o narrador Carlos Batista da Rádio Bandeirantes de Campinas. Não, o Carlos Batista é muito conhecido. Batista teve de se agachar e se esconder na cabine para narrar o gol da vitória da Macaca, que deixou absurdo, o São Bento próximo do rebaixamento. Tamanha a fúria dos torcedores do São Bento. Aí, aspas, né? Ele fala, se não fosse segurança da Ponte ali, não sei não. Eu narrei o gol da Ponte, eles ficaram bravos, mas passou. Aí no intervalo veio um torcedor lá e disse que se eu não narrasse o gol do São Bento igual, eu ia ver. E aí, meu, quando o time da casa... aqui, ó. Quando o time da casa empatou, o Batista se viu em apuros. Só viu um braço esticar na cabine e tentou pegar meu celular. Tinha uns 20 caras lá urrando, querendo me pegar. E a direção da Ponte estava lá estava por ali. E como só tinha eu de Campinas, a direção mandou os seguranças lá. Tinha pouco policiamento, tinha um cara lá da federação que deu uma força... Mas a cabine é exposta, tem um vidro, só que a gente não consegue trabalhar com ele fechado, porque nós trabalhamos com o microfone sem fios. Fica fechado, o sinal não passa. E aí ele fala que a situação ficou pior. Ah, mas o jogo em Sorocaba. Aos 40 minutos, quando o Yuri fez o gol da vitória da Ponte e deixou o São Bento ameaçado. Aí, meu, o cara narrei agachado o gol da Ponte, que eu sabia que ia dar problema. E os caras, cala a boca, Batista. Tive que me abaixar, aí soltei o grito de gol contra Batista. O gol classificou a Ponte, o cara quase tomou um pau, cara. Caramba, hein? Aff, Maria. É, mas é um absurdo as cabines aí estarem tão próximas ali de uma área que tem torcedores. Um absurdo é o torcedor querer agredir o narrador. Não, mas é que tá, mas Sombra, dentro de um momento ali em que, às vezes, o torcedor, ele vê um narrador, independentemente de ser de rádio ou TV, ele acha que aquele cara é contra o time, o cara, naquele momento ali de fúria, o cara vai fazer uma bobagem. O Pacaembu é na cara. Então, mas é complicado, Sombra, porque por mais que o cara... Ó, inclusive o Pacaembu é um pouco mais alto, tem estádios do interior que é praticamente o mesmo nível. No Pacaembu, o narrador, se ele quiser, ele fica com o sapato assim, do lado do microfone, o cara põe lá a mão pra querer xingar, ele já dá na cabeça, assim, ó. Já dá na cabeça. Agora, nesses estádios de interior, é praticamente no mesmo nível, como se fosse um degrau acima. É complicado, cara, é complicado, não tem que estar exposto perto da torcida, não. Ô velhinho, e o nome completo? É Alexandre Verderami. Verderami. Ah, é ouvinte antigo. Antigo. Faz tempo que eu não falava. Você mandava e-mail? Você mandava e-mail direto antigamente. Eu nunca mandei e-mail, nem tenho isso. Véio. Era carta. Era pombo correio. Santista, mandava carta. Ele entrou no ar bastante o ano passado. Então eu confundi, porque tinha um que tinha um sobrenome parecido que mandava e-mail direto. Atualiza a idade, Dodô. Só atualiza a idade. Quantos anos, aí? Quantos anos? 4.6. Nossa, você tá velho, meu. Só pra atualizar. E deixa só uma curiosidade, você não tem e-mail, cara? Eu não tenho e-mail, não gosto. Detesto essas redes sociais. Não, e-mail não é rede social. Porra. mas não tem. Ué, qualquer coisa escreve na pedra, não tem problema. É, não tem problema não. Dá pra escrever na pedra. Você tem um pombo. Ué, mas ele não sente falta, né? Se ele não tem. Eu não tenho. Ah, dá uma segurada, moto. Dá uma segurada, Bambu. Segura aqui, ô, pude de pinga. Ah, não. Vai, fala. Sai, larga a cachaça aí, vai trabalhar. Não tem um delivery de pescoço? A gente pede um e entrega. Tem. Aqui. Olha, começa por aqui, ó. Olha aqui o modelo do pescoço. Ah, não, juiz. Delivery de pescoço. Ah, tem delivery de cabelo de boneca também. Olá, você pode pôr um cabelo melhor. Olha, ela tá num bom humor. Não, pra que agressiva? Ela tem um senso de humor. Ah, é legal. Nossa, é madeirada. Meu, nada é legal pra você. Ué, quem ficou putinho com o Rudy? Foi você. Ele fez uma brincadeira, ó. Vou te dar droga. Qual o problema de fazer brincadeira com as suas deficiências? Ué, qual o problema de fazer com a de vocês? Qual o problema de parecer? Não, mas a gente não acha ruim. Ah, tá bom. Qual o problema de parecer o Ariete? Lembra do He-Man? Tá deitado agora, hein? O Verde Arame. Era legal, pô. É, boa noite, Verde Arame. Boa noite. É Verde Arame. Estamos aqui ao vivo também. É, pela Imparcial, Santos, sempre Santos. Dentro ou fora do nosso pão. É nóis. Joga o que jogar, é Julião do Mar. Salve o grande salve campeão. Pô, mas aumentou o nome da raia. São várias siglas, eu não lembro, mano. Imparcialmente, eu queria a sua opinião aí. De quem que o Santos vai ganhar na final do Paulista esse ano? Ah, o que vier, a gente pode ganhar, sabe? É. Mas minha preocupação não é tanto o Campeonato Paulista, mas a Libertadores. Ah, isso eu não tenho preocupação, já classificou já. Mas a Libertadores, porque Campeonato Paulista já, a gente já ganhou muito nesse tempo aí. Então já que estamos na Libertadores, pra mim se sair do Paulista, pra mim é indiferente. É. Eita. Ó, você olhando o grupo do Santos. E perto do time do Santos é um grupo ridículo. Eu inclusive, eu tenho um projeto lá dentro da Vila. Aonde? Que é pro Santos, a pontuação do Santos, jogar algum grupo da Champions. Vale pra Libertadores, mas joga lá pra dificultar. Entendeu? Então pega lá um grupo difícil. Real Madrid, Lyon. Pô, mas faz tempo que vocês não estavam na Libertadores, velho. Voltaram rapaz, agora, tá segurando. Tá por mal perna, velho. Você acha que a gente classifica o Santos, né? Digo, a gente, né? Se classifica facilmente para a próxima fase da Libertadores, Verde Arame. Ah, eu acho que classifica sem muito susto, né? Eu acho que classifica. Aí, a partir da outra fase é tudo sorteio, né? Aí pode acontecer de tudo, né? Pode pegar um time bom, pode pegar um time mais ou menos. É. Agora depende muito da sorte, mas eu acho que tem um time para brigar, sim. Ô, Verde Arame, eu tô com teste pra minha rádio. Porque eu sou narrador, né? Dos Jogos do Santos. Certo, eu só narro quando o Santos tá com a bola. Ah, é? Quando o teu adversário pega, fica um vazio no ar. Então, vamos supor, narra aí um pedaço. Vai Santos e Ponte Preta. É um time menor, vai. Escolhe outro. Palmeiras. Tá ótimo. Esse, tá louco? Tá ótimo. Menor é o teu cérebro. O Verde Arame. Brincadeira, é só pra eu vou narrar aqui e eu vou fazer um teste de repórter com você. Boa ideia do Benjamin. Você vai ser o repórter, tá bom? Pode ser, vamos lá, né? Fazer o então, quê? Vamos lá. Aí, começando aqui na Vila, 10 segundos de jogo, Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. Um jogo dificílimo, gol do Santos. É com você, Verdadeiro. É, um gol bonito do Ricardo Oliveira, de Dibro. E fez o gol, maravilhoso. Vamos lá, vai voltar aqui. É isso aí, Santos, imparcialmente, né? É isso aí. Você tá falando muito do Santos, né? Seja mais imparcial. Vamos lá. Outro gol, olha lá, outro, olha lá, golaço. É, mais um, né? É, 5 minutos, vai dar o pontapé aí, gol do Santos, vai com você. Então, foi impedido, foi com a mão, mas valeu, é isso aí, é gol da gente. É porque o time pequeno é sempre prejudicado, né? Gol do Santos. Então vamos lá, Ivan, comentário de intervalo, você vai entrevistar um jogador. Aí, termina o primeiro tempo, Santos 8, Palmeiras 0. Caraca! Vamos aí com o Vitor Ferraz, que fez 4 gols. Vai lá, Verdadeiro. E aí, Vitor Ferraz, o jogo foi difícil, foi fácil, qual a sua opinião? 8-0. Intervalo, gol do Santos, 9-0. Mas tá certo, sonhar é assim mesmo, só sonhando, só no sonho. Ô, Verderame, você foi bem, você foi bem. Só sonho mesmo, esses trouxa aí. Ô, Verderame, Tomara lá na vila de nós. Você acredita que o Santos, após as contratações que fez no fim do ano, já dá pra dizer que é um time que tem elenco? Ou você acha que ainda o Santos é aquele 1-11 que quando não tem o Ricardo Oliveira e o Lucas Lima, perde muito? Olha, ele perde, pra falar a verdade, ele perde, entendeu? Porque não, assim, não tem no mesmo nível, tá? Assim, o Santos não tem muita grana para contratar, isso aí todo mundo já sabe, né? Mas o presidente, pela, não pode acusar o presidente de omisso, ele contratou até uns jogadores, assim, pelo que o Santos tem de grana, meio caros, entendeu? Como o Kleber, o Bruno Henrique, tá? Mas pelo menos eu acho que o Bruno Henrique tá bem, né? E o Copete deu uma baixada de bola, o Vitor Bueno... pelo que o Santos tem, eu acho que o Santos tá bem, cara. É só a rapaziada que chegou a engrenar um pouco mais, entendeu? Isso é com o tempo. É que o pessoal é muito imediatista, né? Sabe como que é torcedor, né? Eu não vejo por esse lado. Eu vejo que pode melhorar. O que o Santos tem é isso daí. Tem que ir com isso daí, entendeu? Uma outra pergunta. Eu acho que pode ser promissor. É que Libertadores, assim, é aquele. Você passa da primeira fase, um jogo lá, um jogo cá, pode acontecer de tudo. Pode acontecer. Cada time foi campeão da Libertadores, você nem imaginava. E o Santos comprou mais um volante aí, né? Do Aldax, o Yuri. Não, mas já tava lá, né? Já tava lá. Ele comprou. Agora. Não, vamos se informar, pessoal. Por empréstimo. Não, mas já era jogador do Santos. Por favor, né? Ale, corrija. Não, ele já estava no elenco. E ele foi comprado. E exerceu a preferência de compra. Ah, nossa, exerceu. Ah, que bichão. Você vê, né? Véio. É diferente, né? Olha como é diferente. Ah, vamos vai, pensar. A pessoa que tem pescoço, que pensa. Já vamos pensar em se preparar um pouco pro programa, pessoal? É, vamos. O Alexandre Verderame. Fala aí, Sombra. É, o São Paulo, por exemplo, quando não tem o Cueva, é nítida a diferença, que a qualidade, principalmente nossa, na armação. É nítido. É nítido mesmo. Tem algum jogador no Santos que quando não joga, causa a mesma dependência ou é mais equilibrado o elenco? Eu causava dependência. Não, causa. De verdade. Fazer uma falta. Ricardo Oliveira, sai Lucas Lima, Renato. Ah, não, escolhe um aí que você fala, quando esse não tá, a coisa fica difícil. Olha, ainda eu acho que o Lucas Lima, apesar que ele não tava jogando muito bem uns tempos atrás, aí acho que o Lucas Lima. Olha, igual, pra mim, igual é Lucas Lima e Renato, o Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Porque o Rodrigão, ninguém merece, né, meu? Rodrigão, ninguém merece. É meio tipo, acho que no São Paulo é que nem não ter o Prato e o Cueva. Embora a reserva do Prato seja melhor que o reserva do Ricardo Oliveira, eu acho. O São Paulo ser o Cueva, porque o Cueva joga pra caramba. O Cueva é muito bom jogador. Quando o Cueva sai do São Paulo, o nível cai mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá bom, Alexandre. Entendeu? Ó, obrigado pela participação, valeu. Eu queria fazer um merchan aí, pode ser? Pode. Me ajuda aí, pô, eu queria ganhar esses ingressos do Jogo do Brasil pra levar meu filho, eu vou tentar, tá? É Guaraná Antártica, bora lá. Sua natureza pede? Guaraná Antártica, bora lá. Sua natureza pede? Bora lá. Guaraná Antártica, bora lá. Sua natureza pede? Bora lá, tá bom. Beleza, cara, você ganhou aí um par de ingressos pra assistir o Jogo do Brasil e Paraguai amanhã lá no Itaquerão, tá bom? Opa, valeu. Obrigado a todos aí. Falar que o Ale aí, o Ale Oliveira, opa. É legal pra caramba, gente muito boa. Tem pescoço. Acrescentou bastante o programa aí. Obrigado. Ficou mais bacana ainda, ficou melhor ainda. Boa, valeu, muito irmão. Obrigado. Valeu. Falou. Muito obrigado, boa noite a todos aí. Valeu. Valeu, cara, obrigado. Obrigado, mais uma participação aqui no ar, né? Agora vamos trazer mensagens através do nosso WhatsApp. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa noite. Cara, sou palmeirense, mas ridículo o zagueirinho das meninas lá em São Paulo, hein? Pelo amor de Deus. Não sei se vocês viram, um dia antes teve um ping-pong lá com o Jô. Puta cara arrogante, mano. Falou que não conhecia o time do Corinthians, não tava nem aí. E depois me dá uma dessa. Burro pra caramba ainda nas entrevistas. Falou um monte de besteira. Meu Deus do céu. Aff. Mas isso é um corintiano ou um palmeirense? Palmeirense. Não tem problema. Era palmeirense, mas é um palmeirense. Cara justo. Ah, para. Antes do cara se doeu pelo outro, ele é justo. Nossa, ai. É um palmeirense. Ai, se doeu. Não, mas galinha. É verdade. Ele... Ai, se doeu. Ele tá falando do zagueirinho que ninguém conhece lá, que mitou a borboleta lá. É, sei. Mitou uma galinha mesmo. Ah, mitou a borboleta. Você sabe o que é galinha, vai. Ai, é, bambu, vai. Boa noite, tá galera. Até hoje. Vai essa linguiça, acabou. É o Flávio de São Bernardo do Campo. De linguiça vocês entendem. Cadê o saco de milho das meninas hoje aí? Não. De linguiça a torcida dele entende, né? O esmagador de linguiça é do lado de lá, que eu saio. Daí que apareceu. Vai, presidente de torcida apanhando. Essa linguiça com a boca. Vocês estão malucos. Esmagador de linguiça que eu saio é lá na calabresa, mano. Boa noite, galera do estádio. Aqui é o Flávio de São Bernardo do Campo. Ah, só queria mencionar aí que eu achei bem legal aí a atitude do Maicon ontem. Não merecia cartão amarelo, meu. Só porque comemorou o gol aí homenageando o goleiro Denis, né, meu? Eu achei bem interessante aí, bem legal. Essa foi boa, hein? Essa foi boa, hein? Muito boa, né, cara? Sensacional, hein? Muito boa. Aliás, é uma coisa curiosa, né? Porque se você falasse que no clássico entre São Paulo e Corinthians um dos gols seria falha de goleiro, você não ia imaginar que ia ser do Corinthians, né? Há um tempo atrás, porque com o Denis, sendo o Denis e o Sidão mal, né? É que o Renan assumiu a posição de titular, né? Você acha que o Renan pegou a posição por um tempo aí? Eu acho que por enquanto sim. Se é o goleiro pro São Paulo conseguir títulos na temporada, é uma outra questão. Ah, mas conseguir título precisa mais que goleiro, né? É, então, mas tô falando assim, o São Paulo campeão brasileiro vai ser com o Renan? Não sei, eu tenho dúvida, mas hoje o momento é dele, né? Mais mensagens. Estádio 97, aqui é Emanuel Alexandre. Tô aqui em Recife, Pernambuco, acompanhando vocês, hein? Sou ouvinte de vocês desde 1999, cara. Mudei aqui pra Recife e não deixei de acompanhar vocês. Um abraço pra todos e Sombra. E esse São Paulo, mano, não ganha de ninguém. Que time ruim, meu filho! Realmente, não tinha ninguém, empatamos. Caramba, complicado. Nossa. Eu sou cornetino, né? Não vale pagar pau. Pega aí o retrospecto entre Corinthians e São Paulo, velho. Analisa. Mas os últimos quatro jogos. Aonde? Os últimos quatro jogos não ganha. Não ganha. Na arena. Não ganha. Os últimos quatro jogos não ganha. Isso faz o quê? Faz um ano e pouco. Quase dois. Ué, quase dois não é dois, mano. Quase dois. Pega aí o retrospecto. Na última no Morumbi, vocês levaram goleada. O Corinthians pode ficar 10 anos sem ganhar de vocês, porque vocês não chegam nem perto ainda do número de vitórias que o Corinthians tem. Inclusive dentro do nosso salão de festa que vocês chamam de casa. Ai, salão de festa, ai. Mané. Ô, Dodô, não, Dodô não. Ô, Benjamin, Dodô. Benjamin, vamos chamar o Benjamin pro jogo pra falar do Extra. Olha, no Extra, a Páscoa, amigão, é tamanho família, economia que cabe no seu bolso. E aqui você encontra tudo o que precisa para reunir toda a família no almoço de Páscoa e presentear quem você ama. Então pode fazer sua lista de ovos e bolos de Páscoa. Chocolates, bacalhaus, azeite, vinhos e espumantes e parcelar em 10 vezes sem juros no seu cartão Extra. Olha aí, lascas de bacalhau Pollack por apenas R$ 19,89. Ovo de Páscoa Smurfs Qualitá por apenas R$ 31,90. Ovo de Páscoa, batom creme garoto, 200 gramas, apenas R$29,90. Chegando aí, ô Mota, não esquece lá dos meus dois filhos. TVs Smart 4K com até 20% de desconto. TV LED 28 polegadas da Philco, apenas R$ 949,00 à vista. É isso aí, já sabe, né? Economia, tamanho, família. É pra lotar o carrinho. É isso aí, amigão, você merece esta economia. Mas não esqueça, hein? Beba com moderação. E aí, Motinha, alguma coisa aí do porco ou não? Ah, o porco, Domênico. Lá de nós. Olha, no porco é o seguinte, a patrocinadora do Palmeiras falou o seguinte, vai ajudar pra comprar o zagueiro Luan do Vasco. Certo. Bom jogador, hein, Domênico? Muito bom jogador. É. E olha, e pro próximo jogo contra a Ponte, né? Peraí, será que o Vitor Hugo tá indo embora? Não, é por causa do Thiago. Será que é isso? Já falaram. O Thiago tá machucado aí. É, vai dar um esse é um furo que eu vou acertar com um ano de atraso, hein? Por quê? Porque isso aí... Ano passado, Paulo. Ano passado eu falei que o Palmeiras tinha acertado com o Luan. E ofereceu 3 milhões de euros. E tava na hora, dá tudo certo, e na última hora o Eurico não quis vender. E agora vai, né? Quanto que vai ser, sabe? Eu acho que é isso aí que você falou. 3 milhões de euros? Ué, depois de um ano continua o preço? E tá bem próximo de fechar. Continua o mesmo preço. Acho que agora virou o quê? Gasolina? Vai ver e aumentar o preço. Ah, o Luan tá machucado, nem jogar tá. Nem jogar tá jogando. Mas é um bom jogador, hein? Esse... Você viu muito o Luan jogar? Vi. Lá na sua TV. Eu Ronaldão? Não sei nem se eu perguntei se você viu ele muito jogar. Você Ronaldão ou jogar? Luan? Só perguntei. Quem? Ronaldão, que tá na tua seleção de todos os tempos. É. Ronaldão é eterno, né, velho? Mito. O Dario Pereira e o Oscar, ele não põe. É, legal o Gabiru. Legal, você colocou na sua. Gacem e paga pau Ronaldão. Pro Gabiru aqui do Corinthians e não colocou respeito. Na sua seleção. Quem é o Gabiru? Quem que é Gabiru? Ah, o Basílio? Lava a boca pra falar do Basílio. Que isso. Fala do Basílio. Mas o Benja não pôs o... Ele não põe, então, mas ele vive elogiando. Uma coisa é um cara ter feito o gol histórico da vida do Corinthians. O Guerreiro também fez gol do Mundial, não tá na minha seleção. Guerreiro. Guerreiro? Bota, você não tem argumento. Segue aí, vai. Sim. Lê aí. Tu tem que ter organização pra ele ler direito, mano. Tu me ama, né, velho? Fala sério. Você pensa em mim no final de semana? Porque você chegou no programa, você falou de mim. Eu falei do Luan. Isso que semana passada ele jurou que não ia falar mais meu nome. Eu falei do Luan, você veio me provocar. Eu não falei nada. Eu não te elogiei você. É muito bom jogador, Luan. Só perguntei, você viu muito jogar? Ué, eu posso falar? Mas falou, vi na sua televisão. Eu não quero me meter na vida. Lá vem de vocês. Agora o outro. Mas eu acho que você bolinha tá chinesa de boneca. Só um minuto, Mota, deixa eu ler falar. Dá uma segurada. Não vou falar mais. Eu acho que você tá errado, Beija, porque ele para de jogar o joguinho quando ele tava passando de fase pra dar a notícia. Tudo bem que a notícia é atrasada? É atrasada. É defasada? Sim, é defasada. Mas ele parou o joguinho. Tem um mérito, né? Cara, de parar ontem, ele parou o joguinho. Cara, chegou ontem. A mala chegou ontem. A cobrinha da Record chegou ontem. Já tá. Tô te defendendo. Ah, vou te defender. Cobrinha da Record chegou. Nossa, venenosa, hein? Caraca. Cuidado pra não morder a língua, hein? Cobra, né, Bambi? Vai cuidar do teu time. Mas que é isso, velho? Que foi? Tá cuspido aí. Que nojo! Palmeiras joga quando na Libertadores agora? E agora você ferrou ele. Não, eu não sei. É abril, é só no meio de abril. Cadê? Só tá mais pra frente. Se perguntar, nem o palmeirense sabe o dia. 12 de abril, 12 de abril. É abril, eu não lembro o dia, mas é abril. 12 de abril, contra o Penharol. Você quer ferrar o Mota? Você vai fazer uma pergunta pra ele, tadinho. 12 de abril contra o Penharol. Isso. Ai, ai, ai, ai. Tá fácil, hein? Agora falando sério, você viu. Porque eu vi pouco o Luan jogar. Eu vi pouco. Tem a menor noção do que joga o Luan. Eu vi pouco o Luan jogar. Verdade. Eu tô com medo de perguntar pro Mano que eu caí no conto do Sidão e do Bufarini. Não, não, mas você não caiu no conto, não. Esses dois jogadores são bons jogadores, mas estão mal do São Paulo. Mas o Luan também é bom zagueiro. Eu não tô falando que é mal, tô falando que eu vi muito pouco o Luan. E o Mota, como viu muito, quais as características do Luan, Mota, já que você viu bastante? Tem duas pernas, dois braços. Não. Ah, que feio. Acho que ele mentiu. Você sabe que ele sabe quem é o Luan, velho? Não sabe. Se o Luan entrar aqui, não sabe quem é. Você sabe. Não, não, quem é, eu sei. Agora, se você perguntar pra mim, ele é bom jogador? Eu falo, eu honestamente vi muito pouco. Quando eu falei Dario Pereira pra ele, ele falou aquele negro canhoto. Botou o Ronaldão e o Gacém na dupla de zaga. Não, vocês estão pegando o pesado. Ele fica anotando aqui, ó. Toda hora ele tá escrevendo no programa. Nada, é desenhinho. Tá, é jogo dos pontinhos. Ele tá psicografando nada aqui, tá ok? A psicóloga dele falou pra quando tiver no programa pra ficar desenhando casinha estrelinha. Ah, foi o Sombra que pediu pra ele ficar fazendo anotações aqui no programa, mas o Sombra, ele deu essa lição de casa pro Mota pra tentar colocá-lo no eixo, porque o Mota é meio dislexo. Então, então o Sombra passou aí talvez um exercício de concentração pra ele conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. E toda hora que a gente fala alguma coisa, ele tá só anotando ali, ó. Não sei se é processo que ele quer fazer contra a gente. Sim, tô anotando tudo aqui. Anotando, é casinha, tá estrelinha, solzinho que ele tá faz. Gravando. Eu até tentei dar uma pescoçada pra entender o que ele escreveu, mas não dá, cara. Olha a caligrafia do cara. Ô, Moto, só fala um pouco mais do Luan, que você viu bastante. Daqui a pouco ele vai falar que antes nós vamos até Barcelona. Com o Estádio 97, você foi pra Barcelona assistir ao maior clássico do planeta. Barcelona e Real Madrid, que vamos aí. E agora, você vai ao melhor GP de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Catalunha. Promoção, Estádio 97 na pole position. Anote quantas vezes você ouve o Fórmula 1 da energia passar durante o Estádio 97. Dia 25 de abril, o primeiro ouvinte a participar ao vivo pelo 32847097 e responder corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar em qualquer dia do programa. Vai viajar para a Catalunha com acompanhante para assistir ao Grande Prêmio em área VIP. E mais, passeios por Barcelona e toda a região, incluindo o novo parque de diversões da Ferrari. Promoção, Estádio 97 na pole position. Porque de primeiro lugar, nós entendemos. Apoio Turismo da Catalunha. Catalunha, muitos destinos em um só. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. É, fã da Fórmula 1, quer ir pra Catalunha com tudo pago, acompanhante. Área VIP, que legal. Então vá anotando quantas vezes você ouve passar o nosso Fórmula 1 aqui, o nosso carro da Fórmula 1 aqui dentro do Estádio 97. E no dia 25 de abril, o primeiro que entrar no ar e acertar quantas vezes ouviu passar, quantas vezes passou o nosso Fórmula 1 dentro do programa, em qualquer dia do programa, vai ganhar o direito de viajar para Barcelona, vai até na companhia do Bar, o nosso bandeirinha de Interlagos, vai estar lá. A sua mulher é uma pessoa legal, porque ela vai estar junto. Às vezes o ouvinte quer saber, mas a mulher dele é legal, ela é gente boa. Ela é bacana. É bem bacana. Ela é bacana, ela é engraçada. Menos pra ele, né, no caso. Não, pra mim não, mas pros outros... É que você sempre reclama dela, né, Bá? Ah, para. Sempre reclama. Para, vai. Então fica perguntando, pô, às vezes o Bá fala tão mal dela, mas será que o ouvinte vai ter que fazer companhia? Nossa, ela é chata. Ela me induziu, ela é... Tudo tá ruim pra ela. Ela que adora imitação do Aguinaldo, né? Adora o Aguinaldo. Tudo tá ruim pra ela. Tá sol é porque tá sol, se tá chovendo é porque tá chovendo muito. O que você mais falando? De Interlagos aí, né, cara? Tem um grupo no WhatsApp que eu participo, que é os Dinossauros de Interlagos, né? Todos os ouvintes do programa, cara. Então é isso. Vou mandar um abraço pra eles. Alguém tá anotando lá? Os caras estão anotando? Estão anotando sim, cara. O pessoal tá anotando lá. Então eles, porra, você não fala no microfone, quando você falar qualquer dia, manda um abraço pra gente, né? Então, tá certo. Um abraço pra galera do WhatsApp, do meu WhatsApp aí, os Dinossauros de Interlagos, que é tudo bandeirinha antigo. Legal, e olha, você tudo que vai aí pra Barcelona pra assistir esse grande prêmio, agora tem equipe forte brigando aí contra a Mercedes, né, que é a Ferrari aí, que tá com um carro bacana. Falando nisso, quem viajar vai poder conhecer o parque da Ferrari, a Ferrari Land, que vai ser inaugurado agora em abril, sim, lá na Catalunha, muito bacana. Né? O Dodô, por exemplo, o Dodô, quando você foi lá ainda não tinha o parque, né, cara? Não tinha, rapaz, você acredita? É, o Bar vai ter esse privilégio aí. Bom, vai ter. Deve ser muito legal esse parque. Deve ser bem bacana. Sensacional. Tem alguma dica hoje? Uma dica hoje. Quando você foi pra lá, você tava me contando sobre um arroz. Que é especialidade, o arroz negro. Dele, arroz negro, né? O arroz negro. Tem um arroz negro e tem um arroz que ele é negro por causa do efeito na tinta da lula, né? Tinta. Imperdível. Boa. E ainda com aquele... Vem com um molhinho de aioli. E um tentáculo de polvo, é um prato típico catalão. Bacana. Maravilhoso. Hoje eu comi um arroz verde, cara. Um arroz verde? É, porque faz 3 semanas que ele tava fora da geladeira, velho. Nossa! Mas olha, ficou aquele mofo, é só por cima, velho. Você faz aquela raspagem, Domênico, por cima, o de baixo tá bom. Tira só as partes. É lógico. Mesma coisa, aquele saco de pão de forma, velho. Começa a embolorar aqueles cantinhos, velho. Você vai jogar tudo fora, você é louco? Claro. Você corta um pedaço. Corta a parte do bolor e come. É lógico, velho. É lógico. Né, Benjamin? Você corta igual o queijo, que tá embolorado e come o resto, né? Tá louco. Igual o queijo. É igual bater o carro. Ferrou a porta. Você joga o carro inteiro fora? Não, você troca a porta. O Benjamin, se ele pegar um pão embolorado do armário, ele joga o armário fora. É. Fresquinho, velho. Fresquinho. Como coisa mofada, meu? Vocês estão loucos? Mofada não, você tira o mofo. Não, você tira o mofo e come o resto. Velho, ainda bem que os caras não dependeram dele pra fugir do Egito. Não, você tá de brincadeira. Imagina. Assando carne na virilha do camelo, tipo, fazendo aqui. Mas se o Benjamin estivesse lá naquela época, eles iam ter um caminhão frigorífico, você tá de brincadeira. É, mano. Depende qual, né? Hã? Depende qual, né? Como assim? Porque pode embrulhar o estômago. Promoção Estádio 97 na Pole Position. Tem o apoio da Agência Catalana de Turismo, Turismo da Catalunha. Catalunha, muitos destinos em um só. Acesse o nosso Facebook, cataluniaexperience.br, e também apoio da Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Essa semana aí, acho que o João vem aí de novo, vai trazer uns presuntinhos bacana. Ô, João, faz um favor, eu sei que não é muito catalão trazer um pedaço de mussarela, é que o Benja não come presunto. Atrás vamos pegar uns pedacinhos de mussarela aí pra ele não passar fome. Eu pensei em você, Beija. Mó treta, hein, mano? Pensei em você. Aí, é ruim mussarela? Eu gosto muito de mussarela. É bom, bom demais. Não é não? Ó, da hora, mano. É isso aí. Só que eu ainda prefiro um queijo gouda do que mussarela. É bom, hein? Mano gourmet. Bom, mas é bom mesmo isso aí. Um roquefort. Parmesão. Ai, cadê o mano? Grana padano, velho. Olha, grana padano. Não é nosso menino evoluiu, hein? Vem cá. Aí ele vem com esse papo. Mas tem correria também. Não, pera lá, Paquito. Sou perifa. Mas, Paquito, eu tenho green card pra andar da classe E até a classe A. Mano, o bagulho é louco, mano. Eu me misturo com qualquer tipo de gente. Na próxima eleição, qual é o seu número? Não tem essa, mano. Mas eu tô ligado qual é que é o rolê, mano. O mano, se não é, tá no cursinho, hein? Não, imagino. Vamos ao telefone 3284-7097. Toca, Asdrubal! Marrone Pimpolini! Marrone Pimpolini! Alô! Meu Deus! Não, é um jogador que tem que ser eternizado. É, quem fala? Cadê o Marrone? Alexandre! Olá! Fala, Alexandre! Olá, eu sou Ali. Alexandre do quê? Dia dos Alexandres. Alexandre Motalotto. É parente? Lógico que não. E quantos anos você tem? É um combo, hein? 35. E o bairro? Capão. Capão é nóis, Zona Sul. É isso. Mas só tem pipoca. Um abraço pra galera da Vila Fundão que nos ouve todo dia. O Mano Brown. O Rapa da Godói, o Brown. O Brown vai participar do The Voice americano, eu li a notícia, é verdade? Isso, amanhã? Não tô sabendo nada, então não vou, velho. Eu vi essa notícia aí. Amanhã? Sabendo, amanhã. É. Participar do quê? É. Tava... Esse fim de semana ele tava em Floripa fazendo show. Então, eu vi isso aí, vou ver se é verdade. Ficou meio espaçado lá e o Sulé. Não, é uma coisa inusitada. Inusitada, né? Ó, velho time. Coringa, né? Ah, Coringão, mano, Coringão. E aí, você também divide um queijo Roquefort, um grana padano com o Mano aí no Capão? É, já viu o Mano comendo Roquefort aí ou não? Não vi não, mas se ele encostar... É tudo nosso, mano. Ah, se ele encostar o queijo. Se ele encostar o queijo, eu deixo. É chorança. Pra comer o lanche aqui. Esmagador. Vou explicar pros caras, velho, que vocês pagam lanche do cacete, que não tá ligado. O encostar na gira aí da maloqueirada é colar na grade, se envolver ali no bairro. Agora os caras acham que, tipo, encostar é quando um encosta o outro. Esses caras sim precisam de autoafirmação toda hora, porque esses caras não devem dar ré no kibe aqui, mano. Encosta o queijo aqui, mano. Ô, amigão. Fala aí, mano. O Corinthians aí, pra desespero dos antes, tá calando geral, hein? Chupa antes. Corinthians e o Jô. Calando geral o quê? Vocês não ganharam o jogo, não, rapaz? Ué, é como se fosse vitória moral. Vocês empataram o jogo. Novamente fomos garfados pela arbitragem. O que mais falou a quarta força foi ele no início do estádio 97, 2017. Acabei de chegar aqui no estúdio, eu só ouvi o seguinte papo. Um time acovardado, um time que precisa sair pra ataque, fica se defendendo. Ah, vai pro inferno ficar falando. É isso aí. Então você deve ter ouvido só o que lhe coube ouvir. Chupa antes. Eu vou falar a respeito da segunda frase. Eu não sei se você concorda comigo, amigão. Mas o Corinthians me surpreendeu negativamente na parte defensiva do primeiro tempo, não com relação ao fato de explorar contra-ataques, porque o Corinthians era o visitante e tá mais do que correto mesmo em não jogar de igual para igual logo no começo da partida. Mas me surpreendeu a forma como o Corinthians jogou defensivamente, porque você pode jogar defensivamente sendo um pouco mais aguerrido, lutando um pouco mais. E eu acho que o Corinthians em determinados momentos do primeiro tempo estava meio disperso dentro de campo. O time tava meio longe, não sei, os jogadores não estavam entrando em divididas da forma como era para entrar. E isso me deixou até temeroso, porque eu falei, se tomar um gol nessa altura do jogo, da forma como tá jogando, se for para cima do São Paulo é capaz de tomar o segundo e aí ferrou o jogo. Se o Corinthians tomar dois gols na mesma partida, aí não vira mesmo, porque a escassez de gols tá alta. Mas eu fiquei surpreso com a postura do Corinthians no primeiro tempo, principalmente pelo fato de ter visto o Corinthians jogar na Arena contra o Santos e contra o Palmeiras, com uma outra vontade, com uma outra postura. Ou tô equivocado? O que você acha? Mano, eu fiquei... Foi triste de ver o Corinthians no primeiro tempo jogar daquela forma com o São Paulo. Porque o Corinthians tem time pra encarar de frente qualquer outro time aí do Campeonato Paulista. Inclusive o Palmeiras, o Santos... Inclusive. Inclusive. Deixa o cara aí, maluco. Não tira o maluco, não. O cara é capão. Fala aí, mano. Depois você pipoca o mudinha do Pantanal. Eu tava esperando cheio de querer causar e daqui a pouco aí dá uma ramelada, mano, de novo. Aí, mano, eu não vou mais nesse programa aí, mesmo. Você fala uma pipoca, mano. Mas fala aí, irmão. Então, o que acontece é que o Carilli, ele precisa soltar mais esse time, cara. Fazer os moleques jogar mais bola. E será que ele não segura porque não acredita muito na possibilidade do time ser diferente do que ele propõe? Eu acredito que ele tem essa postura defensiva desde sempre. Ele aprendeu lá atrás com o Mano Menezes, com o Tite, e a filosofia dele está equivocada em alguns momentos. E no primeiro tempo deixou muito claro isso aí. Cara, mas o Carilli é um cara que vem me agradando. É um cara que conseguiu acertar a parte defensiva do time do Corinthians. Claro, concordo que no ataque ainda existe um déficit e o Corinthians precisa melhorar isso daí, principalmente com relação ao aproveitamento de oportunidades quando elas surgem. Foi assim contra a Ferroviária no jogo em Araraquara. Foi assim contra a Luverdense jogando aqui no jogo de volta pela Copa do Brasil. O Corinthians esbanjou oportunidades e não conseguiu fazer gols. É, contra a Luverdense até fez um, mas poderia ter feito 4 ou 5 e lacrado o jogo. O Corinthians acabou desperdiçando as chances que criou. Ontem contra o São Paulo, até teve uma outra assim, fora aquele lance do primeiro tempo que o Rodriguinho acertou um belo chute. Mas o final do jogo também teve um lance, se não me engano, foi o Léo Jabá, que veio um cruzamento da esquerda. Ele acabou pisando na bola ao invés de acertar a chapa. É, mas o Corinthians ele tem que caprichar um pouco mais, cara. O Corinthians precisa caprichar um pouco mais nessa parte ofensiva. Mas na parte defensiva, cara, vou te falar, o cara ele acertou o time. É mais difícil você entrar nos Estados Unidos, sei lá, com... Não, ó, a zaga do Corinthians ali. Os Estados Unidos é um negócio difícil, todo mundo sabe que é complicado entrar lá. Mas é mais fácil você passar lá com 1 quilo de coca no bolso do que passar pela zaga do Corinthians formado por Pablo e Balbuena. A zaga do Corinthians tá bem, cara, é verdade. É uma das zagas aí mais confiáveis hoje do futebol brasileiro. Não, porque também é a mais protegida, né? Sem dúvida que é a mais protegida. Também. Porque o time joga mais pra se defender, pra se proteger. Você não acha que isso também é responsabilidade do treinador? Porque a gente critica muito aqui o Rogério Ceni pela falta de equilíbrio, né? Momento ofensivo e momento defensivo. O Carille também não tem que ser criticado pela falta de ousadia, por não liberar um pouco mais os seus jogadores? A falta de ousadia ou ele não tem opções? Não, mas eu acho que ele tem. Quem? Por exemplo, que é o Jô? O Pedrinho é o cara... Mas é um menino, tá menino. Começando. Ontem mas, quase só marcou chorou. Lateral o jogo inteiro. O Jadson não pode jogar? O Rodriguinho não pode jogar? O Maicon não pode jogar, o Gabriel não pode jogar, o Arana não pode jogar. Eu acho que aí é um pouco da postura do treinador que está entendendo o Corinthians. Não sei, eu acho que o Corinthians não é para se defender tanto, para ficar tão cauteloso assim. Eu acho que ele pode soltar. Claro, tem um esquema tático dele, ele gosta de privilegiar o sistema defensivo, ok. Só que vamos jogar de vez em quando. Aliás, eu acho que a melhor partida do Corinthians no ano foi contra o Santos, na minha opinião. E o Corinthians jogou, não ficou só se defendendo. Se defendeu também. Então acho que às vezes falta um pouquinho de ousadia pro treinador do Corinthians. Acabou com vocês, hein? Parabéns, Ô, amigão, estamos chegando aí no final do programa. Obrigado pela sua participação. Vamos marcar aí um dia aí pro mano comer um roquefort aí. Vamos aí, mano. A gente podia fazer mesmo aí. O mano chegar junto. Faz a promoção. Comendo roquefort com o mano. Vamos lá. Podia fazer mesmo um rolê de boy no Capão. Faz um piquenique lá com uns negócios de rico. Posso fazer um mexer? Lógico, deve. Fala, Guaraná Antártica, sua natureza pede, bora lá? Um par de ingressos para assistir amanhã o Jogo do Brasil lá no estádio do teu time, tá bom? Presente do estádio 97 e do Guaraná Antártica. Mano, ajuda eu aí, Bozano, 3 vezes mais proteção. É assim, ó, só Bozano me garante 3 vezes mais. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, levou um kit top do desodorante Extreme. E aquele lanchão do Mac? Ah, todo dia é dia... De? Que teve ontem no Morumbi? Clássico. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Aê, rapaz! Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Oh, muito obrigado. Posso mandar um abraço pros amigos? Claro. Manda aí, cara. Pro Vaguinho, o taxista. O Igor, meu amigo de trabalho lá, o São Paulino, tava bravo hoje, hein? Ah, porque, pô, quando tá com esse time aí, fica bravo mesmo. Vai lá, pra estar com esse catado do São Paulo aí, vai te catar, rapaz. Manda uns abraços já, mano. Valeu, irmão. Obrigado pela audiência. Um tamo junto. Valeu. Valeu, irmão. Tamo junto. É nóis. Abraço. Tchau. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto. Um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97. Queria aqui pedir, olha, doações de sangue, tá? No Hospital do Servidor Público, lá na Vergueiro, tá? Em nome de Amara Francisca da Silva. A avó do Bruno, eu ia falar agora aqui também. Ah, é? É, ela pediu aqui. Olha, Bruno então pediu. Se você puder fazer a sua doação de sangue no Hospital do Servidor Público, lá na Rua Vergueiro, tá bom? em nome de Amara Francisca da Silva. Você estará fazendo um grande gesto, porque a doação de sangue é uma das coisas mais importantes que existem, entre tantas outras que acontecem dentro de um hospital, né, mano? É aqui no Hospital do Servidor Público, na Vergueiro, né? Isso, isso mesmo, exatamente. Boa. Então, quem puder ajudar a avó do nosso amigo Bruno aqui, como o Sombra bem disse, o nome dela é Amara Francisca da Silva, tá bom? Ela tá precisando muito de qualquer tipo de sangue, cara. Quem puder doar, ajude realmente, porque... é extremamente gratificante você poder ajudar alguém nesse sentido também, né? Opa! Porra! Que tem muito de gente, legal, cara, e, que... e os bancos de sangue precisam, né, Sombra? Exatamente, muito importante. Tá? Muito obrigado aí pra você que fizer a sua doação. Deixa eu só mandar um abraço rapidinho aqui também, Sombra, pro Arthur Paim. Ele é palmeirense aí, é filho do Andrade, trabalha aí com o Garga aí, que inclusive aí tá fazendo uma cirurgia porque ele não gostava do mamilo, cara. Ele achava o mamilo muito escuro. Isso, mano. O mamilo dele. Ele tirou? Ele tá fazendo tratamento pra descolorir a pigmentação do mamilo. Ah, entendi, tá clarinho agora. É, então um abraço aí pro Arthur Paim aí, palmeirense, filho do Andrade aí. Ótimo, deixa eu mandar um abraço também aqui, mano, pro Thiago Caroli. Ontem, inclusive, nasceu a filha dele, a Heloísa. Ah, parabéns, Thiago. Parabéns. Papai aí, nós. Ah, boa, garoto. E também nasceu a filha do Elinho, o Dilan. Um beijo. Boa. Aí. Nasceu a Jaqueline. Mandar... um abraço. Uma bruca. Boa. Mandar um abraço pro Evandro também do Cabana, tá convidando todo mundo pra ir lá, hein? Obrigado, é isso aí. Estádio 97. É, quem ganhou a camiseta do estádio com o apoio da fitcamisetas.com.br? Maurício César de Almeida Júnior. Boa, Maurício! 3 dias úteis para retirar aqui a sua camiseta, tá bom? O estádio volta amanhã, às 5h30, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Triplo Burger Bacon por apenas R$8. E extra, você merece extra economia. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau. Na Energia tem uma hora de música sem intervalos. Check. Energia máxima. Energia 97. Sou Alex Manente, presidente do PPS do Estado de São Paulo. Você sabe o que é foro privilegiado? É uma lei absurda que garante tratamento diferenciado a políticos investigados por corrupção. O PPS luta pelo fim do foro privilegiado. Para nós, políticos devem ser julgados como qualquer cidadão. Não admitimos uma lei como essa diante de uma crise moral e ética. Nos ajude na luta pelo fim do foro privilegiado. Filice ao PPS. Energia. Com o Estádio 97, você foi para Barcelona assistir ao maior clássico do planeta. Barcelona e Real Madrid, que vamos ao Real Madrid! E agora, você vai ao melhor GP de Fórmula 1. O Grande Prêmio da Catalunha. Promoção! Estádio 97 na pole position. Anote quantas vezes você ouve o Fórmula 1 da Energia passar durante o Estádio 97. No dia 25 de abril, o primeiro ouvinte a participar ao vivo pelo 32847097 e responder corretamente quantas vezes ouviu o nosso Fórmula 1 passar em qualquer dia do programa. Vai viajar para a Catalunha com um acompanhante para assistir ao Grande Prêmio em área VIP. E mais, passeios por Barcelona e toda a região, incluindo o novo parque de diversões da Ferrari. Promoção, Estádio 97 na pole position. Porque de primeiro lugar, nós entendemos. Apoio Turismo da Catalunha. Catalunha, referência mundial em gastronomia mediterrânea. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br. E Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. O presidente certo... na hora certa. Secretária Fátima Pelais. Para quem ainda não sabe, o presidente Michel Temer foi o responsável pela criação da primeira delegacia da mulher. E isso 21 anos antes de ser instituída a Lei Maria da Penha, o que demonstra que há muito presidente já se identificava com a causa feminina e condenava qualquer tipo de violência ou discriminação sofrida pelas mulheres. O Brasil de Temer. O presidente certo na hora certa. PMDB. A energia que te move. Energia. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. O presidente certo, na hora certa. Senadora Marta. Outro assunto que há mais de 20 anos vem sendo deixado de lado é a reforma do ensino médio, que o presidente Temer corajosamente abraçou e sancionou. Com a reforma, a escola deixa de impor e passa a oferecer opções ao aluno. Isso é necessário, é inteligente e é futuro. O Brasil de Temer. O presidente certo, na hora certa. PMDB. Peça sua música pelo WhatsApp da Energia. 943530150. Energia 97. Sábado, 8 de abril, a Audio Club apresenta a maior revelação da música da atualidade. Soft Tucker. Soft Tucker. A dupla de Nova York que vem conquistando as pistas de todo mundo. E mais. 12 horas de festa. 3 pistas. E 8 DJs. Cool Kids. Trice. Soldeira. Léo Cury. Jimmy Soler. Kézia. E o Esquenta com Don Dead. No inédito Audio Garden. Um drink. Festa Drink. Com o show ao vivo de Soft Tucker. Sábado, 8 de abril, das 7 da noite às 7 da manhã. Ingressos à venda na Audio Club e no site tite360.com.br. Promoção Energia 97. O presidente certo, na hora certa. Eu vou pegar meu fundo de garantia e ó, viajar. Eu vou aproveitar para pagar minhas dívidas. Esse dinheiro caiu do céu. A inflação era mais de 10, caiu para pouco mais de 4. A inflação caindo, os preços caem também. 600 mil novas casas. Ah, uma delas vai ser minha. O Brasil de Temer. O presidente certo, na hora certa. A energia que te move, que te move. Olá, aqui é o Rodrigo Lombardi. A gente está sempre pensando, eu quero ser mais humano, quero ser mais presente, ser mais generoso. Aqui você tem uma oportunidade. Faça uma doação para a Cruz Vermelha. São 25 mil voluntários no Brasil trabalhando para brasileiros. Acesse doecruzvermelha.org e seja mais. Doe mais. Cruz Vermelha Brasileira. Sou Alex Manente, presidente do PPS do Estado de São Paulo. Você sabe o que é foro privilegiado? É uma lei absurda que garante tratamento diferenciado a políticos investigados por corrupção. O PPS luta pelo fim do foro privilegiado. Para nós, políticos devem ser julgados como qualquer cidadão. Não admitimos uma lei como essa diante de uma crise moral e ética. Nos ajude na luta pelo fim do foro privilegiado. Filícia ao PPS. Energia 97. Energia. A energia que te move. Agora na energia. Yeah, start dancing. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Night Sessions começando aqui na Energia 97. Boa segunda-feira. Leonardo Rua já me imitando, tá aqui ao meu lado. Tudo bom? Oi, Ju, tudo bem? Me imita mais aí. Segunda-feira. A gente tem uma presença ilustre aqui. Fala um pouco, Ju, hoje. Nossa amiga querida, que adora seu set, curte muito seu som, a Jennifer, beijo pra ela. Beijo, Jennifer. Fazendo coração com as mãos. Volto sempre. E aí, o que temos pra hoje? Bom, a gente vai abrir com a minha música, essa é minha, 100% autoral, samples e coisas do tipo. Tem um saxofonista incrível que é Marcelo Freitas, que gravou comigo. Eu vou começar com ela, não sei o que vai vir depois. Eu passei o dia comprando o disco, então tô bem animado musicalmente. Vou ter algumas coisas brasileiras, como sempre, e ver se a Jennifer se anima aqui. Pra fazer ela dançar. Música. Tá bom, então. Ouça minha música aí. Leonardo Ruas da Energia no Night Sessions. Night Sessions. alone on my eyes. Don't shed tears before they fall. When I'm thinking about you, oh no, no, no. I've been thinking about you, you no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? But do you not think so far ahead? Sessions. Got control, just can't get enough of your loving touch.